Navio do Energia na Veia. Mais de 50 mil pessoas já embarcaram neste sonho. Só falta você. Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. Quem tá na moral pode fazer barulho, música boa. Muito obrigado. Energia 97. Começando Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Estádio 97 começando, tá no ar. Vamos lá, galera, beleza? Tudo bem aí, gente? Ah! Tudo bem? É isso. É. Ô, oh, campeão voltou! Que isso? Oh, que isso? Campeão voltou! Que isso? Mota, pouco mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, meu! O cartão amarelo, já tomou um amarelinho. Recorde? Acho que foi recorde. O juiz já deu, afitou o jogo, o cara já deu a cotovelada, velho. Brincadeira. Chegou no cotuva. Nossa, que não, mas ô Domênico, foi aquela cotovelada que não valeu a pena, né? É, não. Porque se o cara toma um cartão ainda, você fala, não, beleza, valeu a pena. Eu acho que valeu, sabe, mano. Se expôs por causa de bobagem. É, não tinha nem contra-ataque, né, mano? Pois é, RG. É. Tudo bem. Fiz papel de tonto. Todo jeito, besta. Vocês não sofrem que eu tô sofrendo. E aí, mano, sobreviveu à chuva, mano? Opa, coisa tá feia aqui pro lado do Rio de Janeiro. A água não chega. Onde o mano tá, pô. Chupa, aqui o tempo. Aqui o tempo tá bom pra cacete. É, chupa, tá frio. Tá nada que tá frio. Eu não sei se tá vocês. Bom. Então, tá bom. Eu gosto. Não, mas aqui na região da Barra aqui tá tudo tranquilo. Eu não sei se. Tá pro lado da Zona Sul ali. Vocês acompanharam o mano hoje lá nas redes sociais? É. E agora, mano, você vai cair pro UFC? É? Tá pensando, viu, Bento? É mesmo? Tá pensando porque. Mas fala aí pra galera que você tá fazendo, eu vi você lá dando entrevista. UFC? É, tô falando sério, não é zoeira não. Desenha isso aí, ô Maurício. Hã? É o RG número 2, porque eu já tenho shape de lutador, né, velho? Então... O shape, tudo bem, mano. O shape. A galera tá me convidando aí pra que eu possa me tornar um atleta profissional de MMA. Mas você vai, mano, se meter, não vai fazer. Você não vai fazer isso, né, mano? Não sei, eu tô pensando em abdicar dessa vida do futebol pra começar a me dedicar aí ao Mixed Martial Arts. Não. Quem você é um cara que você queria... Enfrentar. Um cara que você... Assim, que você queria... O Mota. No octágono. Quem? Ah, pô, eu seria fácil. Então, ô Bento, apesar do Anderson Silva ter corrido pro cara, deu uma regada pro John Jones, eu gostaria de enfrentar o John Jones. Ei, caramba, pra ver se o cara é tudo isso mesmo. Eita. Você quer pegar já ouvi essa frase e o RG lembra bem de quem, hein? É. Opa, agora sim. Agora sim. Melhorou. Agora. Opa. Melhorou, pá. É aquela história, né, Silvano? É, o Silvana. Silvana. Toque mágico aí. Vamos ao Santos, Silvano. Toque mágico? É, Silvano. Onde você põe a mão, é, Silvano? Ele é um Midas Touch. Toque mágico, é? Midas Touch. Dedinhos mágicos. Dedinhos. Aí ele é. Pelo menos alguém tá funcionando. Aí ele é. Lembrando a você que por volta das 7 a gente tem a segunda parte das manchetes. Sim. Né? Você que acompanha aí daqui a achei pouco. Legal, achei agora legal, agora em dobro, mas é uma versão Radio Edit. Exatamente, é uma versão Radio Edit. Radio Edit. Mas parabéns, viu? Muitas coisas muito novas obrigado. Estão acontecendo no estádio, hein? Foi bem. Muitas outras estão por vir, hein? Foi bem, RG. Parabéns. Ó, diga obrigado, lá. RG. Ó, sabendo aí que vem aí os gols da rodada. Também? Vem. Vem aí os gols da rodada. Com quem? Léo Batista? Ah, isso é outra história. Aí você vai ver quem. É outra história isso aí. Vamos lá, então, RG. Daqui a pouquinho, 19h30, lá no Barradão. É o Vitória. Rapaz. Vamos aqui, já tá na pedra, já tá na... Opa, já tá na pedra? É, já tá aqui no... Como diria no... É. Manda o que tá na pedra aí. É o Vanderlei. Bom. Boa. Aí vem o... Victor... Vanderlei. Vem o Vitor Ferraz. Bom. Vem o Lucas Veríssimo. Tá melhorando. Esse aqui, você sempre olha torto pro cara. Quem que é? Você engole a língua. Ele quebra a sua... Ele queima a sua língua sempre. Dave Brás. É, RG, é verdade, hein? O seu Bento tem razão. E, o Jean Mota. Ah, tá melhorando. Meu beleza. Aí vem o meio com o Renato. O de terno. Boa, MM Alisson. Alisson, nossa expectativa. Tá de volta. Alisson, a Japutino. E o Vitor Bueno. Nossa expectativa pra ver o que, que esse banquinho fez com o Vitor Bueno. E agora o ataque tridente aqui. Meu opa, Deus tridente? Do céu. É. Bruno Henrique. É o Dentadura. Copete dentadura. E o Kaique. É o que tem para hoje. Os deuses do futebol estejam com esse trio aí na frente do Santos. E a grande expectativa é saber realmente como é que volta o Alisson aí depois do empréstimo pro Santos. E o Vitor Bueno, depois de ter pego um banquinho aí, né? Sim. E ganhado, que é muito, mas muito, muito importante, porque está muito embolado esse início de campeonato aí. Então ficar ali entre os 5, os 4 primeiros é muito importante. Nessa altura do campeonato. Boa. E a notícia, né, do segundo o ESPN, o site ESPN aqui, que sim. Eu tô vendo, que realmente o Lucas Lima acertou, hein, EG? Com quem? Com o Barcelona. É. Se apresenta no final do ano. Caramba. Então, o beijo já tava certo aí. Bom, então a gente, vamos ter o prazer de curtir esse tempinho dele aí no... É, eu não no sei Santos. Se ele, como é que faz, se fica agora. É, mas eu acho que vai ficar naquela agora, mas viu? Será que o Santos ganhou alguma coisa? Porque eu não consegui ler a notícia, porque não abre, essa desgraça não abre. Assinar até, no meio do ano ele vai assinar de então, graça. Será que não, então, será que não fez um pré pode... e o Santos acaba não ganhando nada? Ah, não sei, Dodô. A gente não sabe, né? Não, mas peraí, do meio. Tem 10% da... Cita, não, você, vamos lá. Ó, se é um pré-contrato sendo assinado agora para ele se apresentar o ano que vem... Eles não pagam nada, né? O Santos não ganha nada. Um centavo. É isso que eu tô achando. Não ganha nada. Se assina agora um pré-contrato... Ele tem que ir agora... Se houvesse agora uma negociação Barcelona-Santos para antecipar a ida... É isso aí. Vamos supor que o Barcelona pudesse chegar e falar assim, ó, vamos liberar 6 meses antes, a gente dá um turu aí. Eu vou me desfazer de algum jogador aqui. Pode ser. Aí não, né? Nesse caso assim, que eu tô lendo aqui... Tá? Por exemplo, o João Schmidt já assinou pré-contrato, que eu saiba, há muito tempo com o clube italiano. Encerra o contrato agora, em junho, e o São Paulo não recebe nem um palito de fósforo. Nada. Eu acho que o Santos não ganha nada. É. Mas bom... Mas ganhou enquanto ele teve, né? Não, e se ficar... Agregou valor técnico. É, e se ficar, por exemplo, até o final do ano, se é que vai ficar aqui, eu acho que entra naquele esqueminha de fazer um jogo aqui, outro joguinho ali. Aí né? Começa, a cabeça não fica aqui. É, porque a cabeça do cara já pirou, velho? Já deu um 360, Você é a favor da frase que o Benjamin disse, vendeu entrega? Ah, não, mas eu sempre fui. Vendeu entrega, vocês também? Eu acho que isso é muito relativo. O São Paulo vendeu o Lucas e continuou com o Lucas, e o Lucas foi preponderante para vencer o segundo maior título mais importante da América do Sul, que é a Sul-Americana. O Palmeiras. Aonde? Com o Gabriel Jesus. Prejudicaram o time argentino. Não, o Palmeiras agora, Gabriel Jesus, ele ficou até o final do ano, não é isso? E foi importante. E foi campeão brasileiro, mas ajudou o Palmeiras. Mas eu penso que tem uma diferença. O Benjamin não tá mais. Ele vem com umas teorias... Esse papinho furado. Não. Pobre. Não, mas existe uma diferença aí. Qual que é a diferença? Uma coisa é você ter o teu jogador, que você fez em casa, formou em casa, e esse cara tem um apego, ele tem um reconhecimento. Tá? Outra coisa é você, por exemplo, tem um Lucas Lima que veio, chegou no Santos, né, jogou bem, tal, mas não é aquele cara ainda que, sabe, que nossa, tem aquele amor, tá aquela paixão. No prato? Não é, mas é a verdade, isso é psicológico. Você acha que não tem carinho? Você acha que o Lucas Lima teria, pelo Santos, numa condição, numa negociação dessa, o mesmo sentimento que teve o Lucas pelo São Paulo? Não, talvez que não. Teve o Gabriel Jesus não. Pelo... Que o Lucas, que o Lucas ama o São Paulo desde que nasceu. Agora o... Aonde? O maluco é corintiano, jogou na base do Corinthians. Por isso que ele ama jogou o São Paulo. Jogou na base do Corinthians. Por isso que ele ama o São Paulo. Mas foi revelado, inclusive, pelo Corinthians. Mas foi novinho, mas foi novinho pro São Paulo, né, mano? Você nasceu corintiano, mano? Assim, você nasceu corintiano? Nasci, graças mentira, a Deus. Mentiroso. Mentiroso. Você é mentiroso. Tá vendo? O médico quando puxou, RG, o médico quando puxou falou é macho. É, quando ele puxou... Isso prova muita coisa, né? É macho. Então, você nasceu sem dente. Então eu penso que tem alguns jogadores que não tem esse... Não, mas eu acho que isso vai variar, porque vamos supor, o Lucas Lima, talvez ele vivesse ou recentemente uma ansiedade, né? Ah, puxa, não sei, já tô aqui cansado. Eu tô vendo todo mundo brincando de Europa, com carros maravilhosos e fantásticos, nego postando selfie em Roma, em Madrid, em Barcelona, em Londres, e ele postando selfie no quiosque de Santos. Aí o cara fala, pô, um dia eu quero ser isso. Quero ir. O que é diferente, né, de nego que acha que é craque aqui, amanhã vai pro Beşiktaş e vai levantar o time do Beşiktaş, né? Sim. É diferente. Bom, boa. Mas vamos supor, você pega o Lucas Lima, vamos supor que às vezes agora, puta, vou pro Barcelona, tira aquele peso, fica mais relax, até dá um astral diferente... E o cara joga bem agora. Mas tem um outro peso que você não está contando, que é o físico, né? Já é um cara que começa a se machucar, né? Então é um cara que começa a ter mais cuidado, é um cara que vai pensar duas vezes. Ah, até... você acha que ele vai tirar o pé, isso? Lógico, isso você vê. Foi convocado. Porra, tava, né? Voltou a jogar um futebolzinho legal, foi convocado. Aí o cara vai, porra, uma dorzinha aqui, pronto. Só que, desculpa, para ele se manter na seleção do Tite, ele tem que continuar jogando bem e no Santos. Ah, mas aí eu já não sei. Aí já entrou Barcelona, eu já não sei se ele tá pensando em seleção do Tite. Diga, mano. Mas eu não acho não, viu? Apesar do Tite vir com esse discurso aí para motivar os jogadores, falar, ó, tô vendo todo mundo, todos os jogadores aí serão avaliados, eu vejo o perfil do Tite muito parecido com o Filipão. Não no quesito tático e técnico, mas na parte comportamental. Né, ele cria ali um grupo que ele confia e ele não abre mão desses jogadores. É. Por exemplo, você vê sentido na convocação do Alisson? Não. O goleiro? Não. É reserva da Roma. Ele vive falando, eu tô vendo jogadores, etc e tal. Como é que ele justifica uma convocação do Alisson, sendo que o Alisson não joga? Jogou alguns jogos lá pela Liga que não valia lá, como se fosse a Copa do Brasil dos caras. Não, e o próprio Lucas Lima também, quando não tava bem, ele chamou. O ano passado, quando ele tava aí andando no campo na Vila Belmiro, aí não tava bem, o Tite insistia na convocação dele. O Fagner, ano passado, quando também. O Fagner também não tava vivendo um bom momento, ele convocava o Fagner. Então, nesse sentido, o Tite, ele... Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ele abraça os jogadores que ele gosta, que ele confia, e ele acaba chamando. É, e outra, tá viu, certo, mano? Certo, né? Como é que a gente vai contestar? É, e outra, eu acho que se o cara vai pra China... Tudo bem, ele vai pensar numa seleção brasileira, mas sei lá, o cara tá indo pro Barcelona, eu também já não sei se essa altura do campeonato ele tá preocupado com isso. Viu? Bom, boa. Estamos aí com as manchetes do Santos. Olha que legal, ó, a Santista que reclama que a gente fala do Santos, vai pro inferno. Estamos falando aqui do Santos há um tempão. Santista que reclama do Santos, liga aqui no programa pra falar do Santos, pô. Boa, Regê. Nossa, agora você deitou no Domênico, meu. Agora deitou no Domênico. E tem mais uma do Santos, viu? O Modesto. Tem a ver com o Santos. E hoje foi anunciado o Giovani oficialmente, né? E o Modesto falou o seguinte, que agora isso aí tá com o jurídico do Santos e que o Santos não vai desistir dessa briga, não. Ô, Modesto, esquece. Deixa o Giovani lá, Modesto. O acordo que foi feito, pelo menos nesse contrato, é que ele não poderia jogar em outro time no Brasil que não fosse o Santos. É, em 4 anos. Imagina. Eu acho que o Santos vai dançar nessa. Imagina. Até a dúvida que eu acho. Porque uma coisa é você determinar o seguinte, olha, na volta você não pode jogar nessa equipe. O que também pode gerar certas... Também não... Certas discussões. É. Agora, você dizer assim, então, você não pode jogar em equipe nenhuma, só no Santos... No Brasil. No Brasil, eu acho que isso aí... Ó, vou te falar, cara, então, não sei. Então... Ou é um baita advogado que tem muita... certeza de quando fez isso aí, mas isso. Eu... O nego assinou. Falou, não, eu aceito. Nem tudo que você assina, Domênico. Não. Às vezes tem cláusulas, que o nego fala, cláusula leonina. Você assina, o caramba, tal. Não vai. Você leva na justiça, o juiz reconhece. Você estava que, sob forte meu, não, você botou... Não, você, pô, você fez um negócio... Ele não que... reconhece a... É. Ele falou... Ah, falou, eu olhei, mas eu não sabia que era esse patamar... Não, eu falei assim, olha, na época, bicho, eu fui obrigado a assinar eu se eu quisesse crescer na vida. Eu fui induzido, entendeu? O cara, coitado, senão eu não ia pra lá. O cara me vendeu uma história. E convenhamos, vai, você não poder voltar pro Brasil pra jogar em qualquer time, menos o Santos, se é que é assim, hein? É. Eu tô me pautando muito em 100% do que a RG tá dizendo. Não, eu não tô dizendo porra nenhuma. Não, eles estão... Muito pelo contrário. O presidente falou isso mesmo. Então, mas muito pelo contrário. Ele declarou, o presidente falou. Não, mas esse vendido, esse vendido aqui... Aqui? Não, vendido não. É. Vendido foi Giovanni. Esse vendido sem vendido tamanho. Foi Giovanni. Esse vendido sem Nanico. Tamanho, mais conhecido como Nanico, ele fica. É o Zé Maia no céu e ele na terra. Ah, entendi. É. Zé Maia não. Peraí, eu respeito as mulheres, antes de mais nada. Ah, não foi o Zé Maia? Foi o Zé Wilker. Zé Wilker. tem uma baita diferença, hein? Mesmo porque um respira e outro não. Oh! Ah, não, agora o Zé Wilker tá respirando no caixão. Tá lá. Ah, você vai lá e tá respirando no caixão. Esse bota, viu? Mas a alma dele vive, você acredita? Ai. Mas o RG, fala, mano. O que surpreende muito, cara, é um advogado, por mais que o papel aceite tudo, mas um advogado colocar dentro de um contrato uma cláusula que fere a Constituição é realmente algo que é... pra ser analisado, cara. Não, mano, mas dessa, é o que Santos a gente vem... é o que a gente tá então, falando. Será que foi isso mesmo? Não, de fato é. Porque o próprio presidente do Santos, na época que havia lá a negociação com o Flamengo, ele tava aí falando pra tudo quanto é canto aí que o Giovanni não vestiria a camisa do Flamengo, inclusive alegando essa cláusula que existia no contrato. É verdade. Existia não, que existe. Eu, hein? Então, é algo, RG, que fere a Constituição, por mais que, volto a falar, o papel aceita tudo. Mas como é que você vai chegar depois na Justiça com uma cláusula que teoricamente não tem uma legalidade e vai apresentar isso lá no tribunal? Mas o mais passar vergonha é igual o Inter passou. O Inter também chegou lá na FIFA, lá, ó, porque isso, aquilo outro. O próprio caso lá na Suíça falou, não me sinto competente para julgar, quem vai determinar o que vai acontecer aí é a tua confederação. E a CBF falou, ó, já demos o veredito que o jogador tava legal. Não tem reivindicação nenhuma, Inter. Foi lá passar vergonha. E o mais espantoso é que a gente já teve exemplos como esse. E não funciona, cara. Imagina, como é que você vai proibir a pessoa. Mas falando em Inter, que fase do Inter. De trabalhar em. Não ganha lá na Série B. Não ganha. Eita, o Vieira tá com um sorriso de ponta a ponta, filho. Ah, boa noite, amigo. Nossa, mas não ganha mesmo, do Paraná, velho. Devolva o meu rival, pelo amor de Deus. Será que foi o pior jogo de todos os tempos, cara, né? Os torcedores estão depredando, tão louco da vida. Também os remendos lá também não muda nada. Vou te falar, hein? Acho que a situação mais estranha de um time de Série A que caiu pra Série B na disputa do acesso. Vombra, posso falar? Porque o Corinthians, quando caiu, não passou por isso. O Palmeiras, quando caiu, não passou por isso. Nem o Vasco, acho. Acho que nem o Vasco passou. Passou por essa... O Vasco ficou na última rodada. Ah, o Vasco foi. Ficou em terceiro, nem vice foi. O Vasco foi, hein? Nessa volta aí. Por pouco. Você sabe aquele ditado que diz assim, ó, aqui se faz, aqui se paga? Mas você é rivalzinho? Desculpa, gente, eu sou rivalzinho, não. Olha o que os caras fizeram ano passado, cara. Não, eles isso é verdade. Subir na, isso eles tentaram subir tapete. No TAS, cara. É, bem lembrado, bem lembrado. É. Bem lembrado. E o Guardiola? Ninguém fala mais do Guardiola? O RG. O Guardiola. Ô, mano, fala a verdade. O técnico deles. Guardiola, se não ganhar no próximo jogo, cai já. É, então. Inclusive, esse é um cara... E o nego saiu do Bahia, né, mano? Esse é um cara que eu não tenho dó. Do Guto não, o Guardiola, aí, Guto no Ferreira. Caso aí, o Guto Guardiola. Ferreira. Eu também não tenho, não. O também Guardiola, não tenho, não. Ele já tinha saído da Ponte Preta, tá certo? De uma maneira que ele não deveria sair pra poder assumir o Bahia. Depois ele sai agora do Bahia também de uma outra forma que também não deveria sair pra pegar um time de Série B, que é o Inter. Com todo o respeito ao Inter, que é grande também. Mas na boa, o treinador vive reivindicando aqui prazo pra trabalho. Ah, mas eu preciso de tempo. Ah, porque eu preciso de planejamento, verdade. Toda. Na Ponte Preta, ele tava fazendo um bom trabalho. Na Chape também, né, mano? Ele saiu da Ponte e foi pra Chapecoense. Depois ele saiu da Chapecoense e foi pro Bahia. Do Bahia agora tá indo novamente pro Inter. Então é um cara que costuma fazer bons trabalhos, mas ele sempre abandona no meio. Então não vale a pena você ter um treinador aí que faça um bom trabalho, mas que por qualquer rabo de saia melhor, ele levante aí a... não vou nem falar o termo que eu gostaria de utilizar, mas ele levante ali e vá na direção do outro rabo de saia. E nenhum desses times que ele saiu, mano, sentiu a falta dele, viu? É, concordo com você. Mas sente, viu, RG? Porque ele é bom jogador, ele é bom treinador, cara. Não, ele consegue montar bons esquemas aí, ele consegue resgatar jogadores que às vezes estão abaixo do que podem render. Mas na boa, cara, você vai confiar num cara desse? Não dá pra confiar. Mas a Ponte tá aí, sobrevivendo, a Chape tá aí e o Bahia tá aí. Mas é time montado por ele. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O dia que Guto Ferreira for essencial para a continuidade de Ponte de Bahia, é porque nós estamos próximos de acabar com o futebol, né? Pelo amor de Deus. Não, mas a questão não é nem essa, viu, Sombra? A questão não é falar, pô, o cara saiu, vai fechar o time. Não, não é isso. Mas o clube, quando contrata um treinador, e principalmente o treinador começa a fazer um bom trabalho, a tendência é que ele permaneça durante algum tempo lá. Claro. Você vê lá, o Diego Souza. O Diego Souza é um cara que foi jogar no Recife, lá no Sport. É um cara que teve inúmeras propostas, principalmente no ano passado, quando ele estava bem, estava voando no Campeonato Brasileiro. Inúmeros clubes grandes aí foram fazer proposta novamente pelo Diego Souza. É um lugar que ele está adaptado, ele falou, não saio, não quero sair, quero continuar aqui. E treinador muitas vezes aí reivindica isso, fala, não, porque é um absurdo, nós não temos tempo para trabalhar, eu faço um planejamento, a diretoria não respeita, já manda embora, qualquer resultado adverso já começa uma pressão. Agora quando chega uma diretoria que dá um voto de confiança no cara, ela fala, vem aqui, quero que você trabalhe esse ano inteiro no meu clube, passa uma propostinha melhor, um clube maior, aí o cara senta na janela e vai embora. Então esse cara não tem dó não, cara. Eu também não tenho dó, tem gente que é fraca de cabeça e às vezes não sabe planejar o seu futuro. Verdade. Depois ele vai ter bastante tempo pra chorar sozinho e se arrepender. É isso aí. Vamos falar aqui Só pra esclarecer, a dúvida com relação ao lance do Geovânio, o lance é o seguinte, é isso que vai ser discutido no contrato. Ele não poderia voltar para outro time no Brasil antes de acabar o vínculo dele com o time lá que ele foi negociado. Nossa, lá. Pior ainda. Entendeu? Esse aqui é o... É ridículo. Por exemplo, se tivesse terminado... Não, agora ele tá poderia determinado... Jogar, cara, é ridículo isso. Ele poderia jogar com quem ele quisesse, aonde ele quisesse. Agora, o cara já não pertence mais ao Santos, ele faz um contrato com o time chinês e o Santos ainda quer estabelecer que ele não pode voltar da China para o Brasil. Tianjin, o Tianjin. Olha, acho que piorou, tão ruim quanto, hein? É brincadeira. É isso aí. Bom, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de férias, vamos falar de... Alô, alô, amigo ouvinte. Na nossa energia. Não, é energia, não é atividade. Você que vai viajar. Pra você que vai viajar no navio do Energia na Véia. Recado bom pra você aí, galera. Navio do Energia na Véia, tá com pacotes aí à venda. É o ano que vem, é em março. Mas a gente anuncia antes pra você se planejar. Mesmo porque depois passou o fim de ano, aí não tem mais pacote pra vender. Aí esgota, sobram apenas as cabines mais caras. Então, vai na nossa, vai na nossa. Ligue lá na promoção e reserve hoje mesmo a sua cabine do navio do Energia na Véia. Ligue 36249007. Navio do Energia na Véia são 3 dias e 3 noites de festas, com show da Blitz, com show do Jota Quest, com os DJs do nosso famoso Energia na Véia. É, rapaz! E ainda o Dodô, DJ Domenico Gato. Aí sim, né, aí sim, hein? Manda mais que o comandante. Esse lá faz tremer, hein? Nossa, velho. O Domenico é o seguinte, se o mar tá balançando, ele chega, ele bate o cajado e fala assim, pare de balançar o mar. Você viu como é que, quando ele tá tocando, você viu como fica a lateral do navio no mar? Cheio de golfinho, velho, os golfinhos tudo feliz. Mó loucura. Tá isso, cara. Mó barato, velho. É verdade. Os golfinhos lá tudo pulando, velho. Há quem diga que até o monstro do Lago Ness já foi visto. Não, nada é isso, Mota? Nada disso. Pediu pra tirar uma selfie com o Domênico. É sério, viu? Esses 3 dias e 3 noites a bordo do navio do Energia na Véia são uma grande sensação. Se você nunca fez uma viagem de navio, eu recomendo pra você. É um navio temático, familiar, bacana demais. Embora sejam 3 noites de festas, se você não quiser participar das festas, você fica na tua cabine, curte só os dias. É bacana demais. O navio tem vida própria, peças no teatro. Um monte de restaurantes, comida a toda hora. É legal demais. E ainda faz paradas pelo litoral de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro. é um fim de semana extremamente atrativo. Você embarca na sexta-feira na hora do almoço, chega em Santos na segunda-feira pela manhã. Então, o máximo que você vai perder é meio dia de trabalho numa sexta-feira à tarde. É o máximo que você vai perder, tá bom? Então, ligue agora. Tem um plantão da nossa promoção aguardando você fazer a sua reserva. O telefone é 3624-9007. Ligue já. 3624-9007. Falaram, mas o pessoal do estádio falou que eu posso parcelar em 12 vezes. É verdade, pode parcelar em 12 vezes. Liga lá e adquira já a sua cabine do navio do Energia na Véia, temporada 2018, com os DJs da Véia e também os shows de Jota Quest e Blitz. Vamos continuar com as manchetes? Eu por mim, vamos ao Parmeira agora. Ah, vamos a nós. Ô, Parmeira, vamos a vocês. Vocês. Não, nós. Vocês. Nós aqui. Vocês. Nós aqui, ó. Nós aqui o quê? Nós aqui, ó. Boa, pode ser aqui também. Talvez tá esquisito ultimamente. Nos inclua fora disso. É, ali é. Daqui a pouquinho. Você quer uma japonha? Desgay? Não, mas é. Vamos ao Parmeira, daqui a pouquinho, 21 horas. 21 horas, senhor. Arena do Parmeira. O horário é bom, né? O horário é bom, 21 horas. Vamos lá, Domênio. Provável time do Parmeira, mas deve ser esse aqui mesmo, que eu tava falando com o Cuca agora à tarde. Você falou com ele? E é um amigo meu, o Cuca, não é o treinador. É o Fernando Praz. Sensacional. Aí vem o Mike. O Mike, lateral direito? É. É, R. Mina. Olha, voltando o Mina, hein? É, Edu Dracena. A zaga titular. E o Egídio. Egídio na esquerda. Egídio. Aí meio campo, olha, tá sem aquele leão de chácara ali, meu. Tá, né? Tá. É o Jean, é o Tietê e o Guerra. Bom. Aí o ataque é o Keno, Roger Guedes e ele, Borja, jogador de 30 milhões. William não? Não. O William tá suspenso. Tomou o terceiro. Ah, o William tá suspenso. É, tomou o terceiro. Fez gol, tá jogando bem, né? É. Então, mas isso é bom time. Hoje. É, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar hoje do Atlético do Goiás, né? Tem que passar o trator, né? Tem que meter 3 pontos aí e vambora. E vamos pro campeonato. Como diz lá no interior, tem que passar o arado. Tem que vencer pra encostar aí. Mas eu tô preocupado com o povo do interior, porque a gente vê cada vez mais máquinas que não precisam mais do ser humano pilotando. Aqueles arados por controle remoto. Sabe o que eu faço? Eu encosto no embaixo da minha rede, cigarrinho de paia. Fala a verdade. Mas é que você é o dono da plantação. E o cara que é o funcionário da plantação. Fala a verdade. E aí? Cada um com seus problemas. Você fica com a Genoveva na rede, né, meu? Olha exatamente. Que... Desculpa se eu vou ser catastrófico. Mala, hein, o mundo entrará em colapso. Revolução das máquinas? Exterminador do futuro? Exatamente. Revolução. O mundo vai entrar em colapso. O ser humano está sendo deixado de lado. O ser humano que estude para cuidar das máquinas. Eu sei que cada um reza pelo seu. Vamos acabar com a categoria de cobrador. Daqui a pouco não vai ter mais caixa de supermercado. Telemarketing. Daqui a pouco vai tudo pro saco. E aí as pessoas vão se empregar no quê, gente? Verdade. É sério isso? Mas tudo bem, agora passou o momento de seriedade. Volta ao porco. Isso aí, Domênico. Ah, olha aí, falou que o Palmeiras não é sério? Não, é isso. Volta a pegada do programa. Que o Palmeiras é piada. Agora o senhor Vieira, mau caráter, quis me jogar contra a torcida do Palmeiras. Gauchinha do Nordeste? Eu tava falando de um assunto sério, de pessoas que vão perder os seus empregos. É. Agora você, a gente sabe como ganha a vida vendendo corpinho, né? Aí é outra história. Juiz, olha aí. Mas ô, seu Bento, isso aí. O Palmeiras tem a obrigação de vencer o Atlético de Goiás. Hoje, e meter 3 pontos aí, vamos embora. Fazer saldo até, né? Começar a recuperar os pontos perdidos, porque, olha, essa é a nona? Nona. É. Então, nona rodada, o Palmeiras deveria estar buscando o 18º ponto. É. E só consegue fazer 13 até o momento, então vai ter que recuperar muito. E ganhar, porque time que quer buscar título hoje, ele tem que ter 18 pontos ou mais. Menos que isso, você não consegue disputar título. O Corinthians tem 18. Não, o Corinthians tem 20 e o Grêmio 20. 19. Hoje, por exemplo, se você for analisar, 2 times brigam pelo título, que é o Grêmio e o Corinthians, né? Uhum. Porque tem aí o Grêmio 19 e o Corinthians... Tem algum com 18? Não, eu errei. Não, acho que é 15 depois, né, mano? Então é os times que brigam. Porque é aquela conta dos dois pontos. Aqui pra vocês, ó. Né, mano? 2 pontos por jogo. Diga aí, mano. Mas, ô Domênico, ó, por exemplo, você pega aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, É que eu não vejo o Grêmio também aí com força pra brigar até o final, não. O time do Grêmio é aquele que fez sucesso durante um tempo aí, mas... Como não tem, mano? Não vai se sustentar até o final, não. Ainda mais correndo do jeito que os caras estão correndo. Você vê o Corinthians jogando, Domênico Gato? O time do Corinthians é aquele time que ele dosa o esforço, porque ele sabe que o campeonato tem 38 rodadas. O time do Grêmio parece aquele virgem na zona. Os caras saem correndo pra tudo quanto é lado, sobe escada, desce escada, vai ver o virgem na zona, vai por outro. Ó, por exemplo, o Corinthians hoje tem 20 pontos, o Grêmio tem 19. Aí depois aqui já tem uma lacuna. É o Curitiba com, pontos, terceiro, né, com a terceira posição, com 15 pontos. E o Santos com 13. E aí Chapecoense vem com 13, Vasco com 12. Mas entre Corinthians e Grêmio já tem uma lacuna aqui de 4 pontos aí que separa pro terceiro colocado. O pelotão de elite aí do futebol brasileiro já tá disparado na frente. 4 pontos, aí você vai falar, é pouco, numa diferença aí. Não, num campeonato brasileiro. Talvez é aí restando aí mais de 30 rodadas ainda pro término do Campeonato Brasileiro. Mas na boa, Domênico, hoje, diante de 8 rodadas, 4 pontos é uma... É bastante, uma, mano. E aí você vê o seguinte, ó, Domênico, em cima disso que o Mano tá falando. Todo mundo tá falando de Atlético Mineiro, Palmeiras, né? Flamengo. Bom, e Flamengo. O Corinthians do Atlético Mineiro já tá 11 pontos, Domênico. É difícil tirar 11 pontos, Domênico. É difícil tirar 11 pontos. Quando você tá falando do Santa Cruz... Quando você fala do Curitiba, do Atlético Mineiro, do Paranaense, do Avaí, aí você tira até... Agora, tirar 11 pontos do Corinthians... Não, você pode até tirar... É outra pegada. Mas aí teria que fechar o paraquedas do Corinthians, entendeu? É, isso aí. Então, mas eu e pra fechar, né, eu entendo que um time, ele passa por um campeonato. Se você pegar a história do campeonato de pontos corridos... Ela mostra que um time ele não consegue se manter naquele patamar de estar sempre ganhando o tempo inteiro, 38 rodadas. Tem uma hora que o time, às vezes, ele tem uma queda. Alguns times têm uma queda mais acentuada e tem alguns times que têm uma leve queda. Uhum. Resta saber o que vai acontecer. Porque a gordura e Grêmio, que fez. Corinthians e Grêmio não tiveram essa queda ainda no campeonato. Sim. Eles vão ter esse momento. Se Deus quiser. Vão ter esse momento. Claro. Não, não é se Deus quiser. Mas é inevitável. É inevitável. O Corinthians acho que não terá, não, hein? Não. Vai ter domingo, amigão. Pode ter domingo, já cai. Não, mas olha só. Não tô dizendo. Gente, não tô dizendo. Ah, o time perde uma, já é a queda. Não é isso. Tô dizendo que passar por um momento difícil no campeonato. O Palmeiras, por mais que ficou muito tempo na liderança do campeonato, ele teve momentos lá que ele teve uma queda, é que os outros não conseguiram ganhar também pra chegar junto. O Flamengo não conseguiram aproveitar, chegar, né? E aí o Palmeiras conseguiu se dar bem, porque aí voltou as vacas boas, né? Santos, e aí o Palmeiras acabou ganhando. Santos, quando foi buscar, já era tarde. Já era tarde, entendeu, RG? Mas todo time passa por um momento complicado no campeonato. Alguns, repito, tem uma queda mais acentuada, outros não. Né? E vamos ver o que vai acontecer no campeonato. É que depende da gordura que fez. Por exemplo, o Corinthians está com uma bela gordura, né? Então, eu vou dizer uma coisa, Gê. É muito bom você largar um campeonato de pontos corridos, largar bem. Todo mundo fala, mas tem muita rodada. Mas, é legal você largar na frente, porque geralmente, e a história conta, os times que saem na frente, não é que todos aqueles times vão chegar na frente. Mas alguns daqueles que estão na frente geralmente brigam pelo título. Geralmente. E não é geralmente o caso do ano passado, Domênico, do Inter. Né? Não é geralmente, não. Não é? Eu acho que umas duas vezes na era dos pontos corridos que aconteceu de quem estava na frente se confirmar nessa altura do campeonato, se confirmar lá na frente como campeão. Acho que foi o Cruzeiro, né? Acho que o próprio Corinthians Vez. É normal. Não é normal. Assim, agora, é evidente que Corinthians e Grêmio estão com um aproveitamento ótimo. Muito, e não existe, né? Agora, o que diferencia é que Corinthians e Grêmio são grandes clubes. Tem força. Quando você pega um time menor, não, né? Quando você pega um time menor, ele tá lá na frente, não se sustenta. Que nem o Santa Cruz ano passado. Que é o Santa Cruz, exato. Caiu, né? É. Não caiu. É o Curitiba em terceiro, não vai segurar. O Inter foi um caso meio à parte, né? Porque o Inter estava em primeiro. Então, o Inter é um grande clube. E o Inter não conseguiu se sustentar e caiu, né? Mas aí é um fora da curva, né? Mas se analisasse o elenco do Inter no ano passado, você ia ver que eles estavam apostando muito em garotos. Começou bem, mas pelo fato de ter muitos garotos no time, não se sustentou. Agora, o Corinthians não é um time de garotos, é um time equilibrado. O Grêmio é um time equilibrado. Eu acho que vai times de trabalhos, consolidados. Times de trabalhos consolidados. Então, cada time tem o seu aspecto, né? Vai ser difícil tirar esses pontos aí. É verdade. Mas acho que dá pra tirar alguns pontos, sim, com certeza. Vamos ver, o campeonato é longo, vamos embora. Ô, Narigudo, Põe um fricô aqui no banheiro, narigudo. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso aí, fricô.com.br. Estádio 97 continuando com as manchetes, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra é Gol, beba com moderação. E Estela Barros Turismo, maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu Bento. Ah, Corinthians. Corinthians. Vamos lá. Corinthians. Vamos levar o nível aí do bagulho. Tira o que? Cambada de prego. Dá uma olhada na tabela aí, o cambada de trouxa. Eu não entendi esse xixi aí dos caras. Paga uma rajada aí. Se é tipo o Corinthians aí, cambada de prego. Que dirá pro de vocês. Mas, ô, mano. De mané. Diga amanhã, bem. Beleza? Amanhã, ó. Amanhã é o Bahia. Aí Bahia. Bahia. Rodriguinho está de volta. Aí tem uma dúvida aqui só, né? Mas. Nem é dúvida, né? É, o Jax também deve voltar para aquela função que ele estava jogando e o Marquinhos Gabriel, mesmo em condições de jogo, deve ficar no banco amanhã, né? Então deve ter aquele ataque lá, o Rodriguinho, o Jadson, Romero e Jô contra o Bahia. Bahia. Contratou alguém, mano? Oi? Contratou alguém? Não, Bento. Maior, volto a falar aqui, o maior reforço do Corinthians aí seria a permanência desses jogadores que aí estão. Rodriguinho, Pablo, Guilherme Arana, Fagner, enfim, esses jogadores que têm uma certa notoriedade e talvez aí o interesse do mercado externo aí na contratação deles. Sim, caramba, cara, mano, hein, da Vila Maria, hein? Ô, RG, o bagulho é o seguinte, o Corinthians hoje é o time cobiçado pelo mundo inteiro. Você vê? Cadê o momento? Eu não sei porquê, mano, mas ele é hoje o melhor time jogando futebol, mas pelas vendas e interesse dos clubes do exterior, me parece que não é o Corinthians mais cobiçado. Nossa, não, que paulada, é o Corinthians. Não, pelo contrário. É o Corinthians sim, só que o Corinthians não tá endividado igual o teu clube, que tá precisando vender. Não, para, mano. Fala sério. O Corinthians hoje é um time autossuficiente. Desculpa, mano, você respeita o Itaú? Eu respeito. Respeita? Respeito. Você leu o relatório do Itaú a respeito das finanças do Corinthians ou não? Com relação a quê? Mas peraí, relação às finanças Itaú, do Corinthians, você leu ou não? Mas peraí, o Itaú é contador do Corinthians? Ah, não, mas ele se baseia no balancete de vocês. Balancete. Balancete, o cara tem que, primeiro, o contador do Corinthians tem que chegar lá e dar uma aula, porque não é qualquer prego que vai chegar lá, entendeu? Agora, com relação ao Itaú, então não tem que falar nada do Corinthians. Não, mas ele fez uma análise de todos os clubes do Brasil. Então, mas é que tá, quem pode falar a respeito das finanças do clube é o próprio clube. É a mesma coisa, então pode divulgar uma informação a meu respeito, e essa informação tá equivocada. Vocês acreditam no Mano ou vocês acreditam na instituição financeira aí? Ué, mas quando era depende. O São Paulo que fala que o Itaú divulgou a dívida do São Paulo, todo mundo usava o Itaú, até hoje usa. Não, mas peraí, Mota, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, dívida, coisa. Todo mundo tem o direito de ter. A dívida não quer dizer que você seja inadimplente. Inadimplência é outra coisa, ter dívida é outra. Por exemplo, o Corinthians ele tem uma dívida com o estádio. até ele se tornar inadimplente, demora um certo tempo. Se ele deixar de pagar as contas, etc e tal, aí vai virar uma inadimplência. Hoje não é o caso. Hoje, por exemplo, ele tem uma dívida. Mas olha, é um dos piores cenários, é o do teu clube, viu? Não, batendo forte, hein? É a mesma coisa, se você parar para analisar... Não, pelo contrário. Não. Se você parar para analisar a sua fatura de cartão de crédito e a fatura do Roberto Justus, ele só fala, nossa senhora, a fatura do Luciano Huck, ele fala, meu Deus do céu, argumento, o cara pode gastar tudo isso com cartão de crédito. Não, então, mano, mas é que o Roberto Justus... É que vocês vivem num mundinho, velho, que vocês têm que gastar pouquinho, porque vocês não têm receita. O problema, mano... Ele não pode gastar muito, porque ele tem muita receita. O problema é justamente esse, é que essa instituição financeira que eu falei agora, é o que ela salienta. O Corinthians, ele tá pobrinho de receitas. E foi salvo no ano passado. Foi salvo ano passado pelas luvas da Globo. Então, isso entra como receita. Se o senhor não sabe, isso aí entra como receita. Mas luvas a gente não recebe todo ano. É só na assinatura do contrato. Não, pelo contrário. O valor. Não. O senhor está equivocado. Você recebe aí. Você pode parcelar as luvas de acordo com o que você. Qual é a tua necessidade? Você pode pegar e falar, quero tudo logo quando assinar o contrato. Quero diluído no tempo de contrato. Você combina. Então vamos ver esse ano quanto que vai receber de luvas. O que são as luvas? As luvas, elas são aquele bônus, tá certo? Para que você assinar o contrato com determinada empresa, tá certo? É. Você pode chegar para a empresa e falar, quero essas luvas imediatamente na assinatura do contrato, ou como a maior parte dos clubes hoje fazem com os jogadores. Eles diluem isso nos anos de contrato. Mano, esse mano é uma figura, velho. Eu não acho legal o que você tá fazendo com o torcedor do Corinthians, sabe por quê? O torcedor do Corinthians, ele já tem certa dificuldade de entendimento de finanças. Olha isso. E você fica ludibriando. Você fica passando um pano, ludibriando. Maquiando. E aí o torcedor do Corinthians vai acreditar nesse conto de fadas. Eu não tô falando que eu tô correto, eu tô falando que eu não tenho informação. O Leviano tá sendo o senhor que tá falando algo que o senhor também não tem certeza. Eu tenho certeza. O senhor tá sendo espancado agora. Eu tenho certeza porque eu estou falando baseado na análise do Itaú. Ué, mas e se a análise do Itaú quem fez foi um antes? Você precisa pontuar isso também. Sei. Precisa pontuar isso também. Entendi. Então a situação é a seguinte. Entendi. Quanto mais você fala, mais você me dá razão. Não, mano, só pra esclarecer, recebe, o Corinthians ele recebe, Motinha, 180 milhões da TV ano. O Corinthians ele tá renovando o contrato aí com a estatal aí, novamente aí por mais uma temporada. Vai receber também aí 30 milhões ano. Só aí já dá 210 milhões. O Corinthians ele tem uma receita importante que essa ele não pode utilizar porque está atrelado ao pagamento do estádio, que é a receita da bilheteria, mas a diretoria do Corinthians está tentando viabilizar um acordo para que ele arque com metade dessa arrecadação para o pagamento do estádio e a outra metade seja colocada aí e injetada no futebol. Pagamento então, do estádio isso é uma vai questão, longe. Tudo isso, mas tem que ir longe mesmo, RG. Tem que ir longe mesmo. Quem consegue pagar uma casa à vista hoje? Ninguém. Mas quanto mais longe vai, só mais caro fica. Não, mas aí os juros são baixos, cara. Os juros são baixos. Olha, os juros no Brasil estão uma beleza. Ô, mano, então, pela sua lógica, então o Corinthians não precisa vender ninguém. Hoje não, Matinho. Mota, deixa eu falar um negócio. Hoje não. A hora não que tem pintar, dinheiro que pague o título brasileiro, velho. A hora que parecer lá uma proposta de bom dinheiro no Corinthians. Vende. Mas vende embrulhado. Com plástico bolha. Ah, entrega. Fita dourada. Mandar entregar. Vende na hora. Já vendeu. O Corinthians... 10 milhões de euros é a proposta aí que não chegou ali concreta dentro do Parque São Jorge, que a diretoria do Corinthians já vetou e falou que era um absurdo de ridículo. Por exemplo, 10 milhões de euros no Guilherme Arana. Okay. A diretoria do Corinthians falou, Guilherme Arana. A diretoria do Corinthians falou, é um valor irrisório e não venderemos por essa quantia. Não foi 3, inclusive, não, mano. Porque o Corinthians... Não, imagina, que 3. Mas jogador 3 do Corinthians também é assim, né? Oferece 10, com o Corinthians fica 1,5. 3 hoje no Corinthians, talvez aí seja o Christian que está encostado. Eu acho que um jogador que está sendo emprestado para o Guarani não deve estar valendo nem zero. Mano. Então, será que não vale? É o cara aí que ganha hoje aí mais de 400 pau por mês. Mas isso não quer dizer que vale. Mas né, ele é tão bom que está indo para o Guarani. Então, mas isso mostra que o Corinthians tem dinheiro para dar e vender. Vocês vão pagar metade, mano. Essa vitrine chamada Corinthians. O Corinthians dá o luxo de deixar um jogador correndo aí ao redor do terrão? ganhando 400 pau por mês. Isso mostra que o Corinthians ele tem dinheiro, então chupem. Essa vitrine Corinthians está colocando o jogador no Guarani. Inclusive, o Corinthians estaria fazendo um favor para o Guarani, porque o Corinthians está reforçando um time que o senhor, ao invés de tratar com desdém, deveria tratar com um pouco mais de respeito, que já foi campeão brasileiro e participa aqui do nosso futebol paulista. Então o senhor deveria tratar um pouco mais de respeito. Aliás, né, campeão brasileiro bem antes de vocês, né? Nossa! Não, fato foi. Ô, Benjamin, levanta o mano. Tá espancando, velho. É uma espancada. Para, gente, senão ninguém consegue ouvir nada. Eu não tiro o mérito do Guarani, não. Quem tirou o mérito aqui foi você. Você é que tá rebaixando o Guarani. Eu valorizo os times do Guarani. Mas vamos falar sério, mano. O Guarani é hoje. Tô com a leve agora, impressão, por falar vocês também em outras séries. Não, muito pelo contrário. Ninguém consegue ouvir nada, gente. A questão é a seguinte. Com relação aí a outras séries, já que a gente tá citando isso daí, eu queria parabenizar o Corinthians, porque das três divisões do futebol brasileiro, séries A, B e C, o Corinthians é o único invicto. Tido por muitos aí como a quarta força de São Paulo, então agora dei uma chupada. Voltaram todos de novo vocês. Esse papinho, dá lambida aí, dá lambida. Vocês vão ter que engolir o Corinthians mesmo. Boa. É o único time invicto das vamos três esperar a Forbes, daqui a pouco a Forbes lança mais um dado. Mas diferente do Mano, eu não dou nó em pingo d'água. Eles têm a pontuação, eu não nego. Quem costuma negar números, e principalmente os financeiros, é o seu irmão. Nossa. Eu não, muito pelo contrário. Basta você analisar aí a situação do Corinthians. Já analisei a situação do Corinthians, é horrorosa. O Corinthians tá negociando aí a permanência do Pablo, inclusive o Pablo que recebeu recentemente aí as luvas dele que estavam atrasadas, tá certo? O Corinthians hoje é um time que tá aí segurando seus principais jogadores, diferente do teu time que tá vendendo almoço para comprar janta. Ah, não. O time do Corinthians pode se dar esse luxo porque vai brigar pelo título brasileiro. Vocês, como já viram que a viola já foi pro saco, tem que começar a tirar peso da carga do avião que tá despencando. Mas eu, quando digo que o teu time tá numa situação constrangedora financeiramente, ao mesmo tempo eu não quero dizer que o meu time está numa situação maravilhosa. Eu tenho noção das dificuldades e das fraquezas do meu time e sou um dos principais críticos do meu clube. Só que eu não fico passando maquiagem aí para mostrar aí pros corintianos que não entende de conta. Olha, o mundo é colorido, é bacana. Não é assim. Inclusive, você não passa maquiagem porque você ia gastar muito dinheiro e tempo para conseguir rebocar essa cara furada que você tem. Inclusive, RG número 2. É o único time aí da mesa, que, se eu não me engano, tá desde 2008 sem ganhar nada expressivo. Aliás, então, um abraço, desde 2012. Bom, cara furada, graças a Deus, eu não sei. 2012 é aquele título que você falou, que tava elogiando aí, que é um grande título. Agora, cara furada, graças a Deus, não sei o que tem. Quem tem é o tal do Areia Mijada, que foi o presidente ídolo de vocês. Ai, ai, ai. O senhor respeita o Andrei Sanches, que foi o maior presidente que um clube paulista já teve. Ele não citou nome. Eu não sei quem é, não sei. Então o negócio é o seguinte... É que você não teve coragem de falar. Então o negócio é o seguinte, relação aí aos títulos, RG, desde 2008 os caras não ganham nada expressivo. Aí o Mota citou aí aquela... A Copa Sul-Americana de 2012. Aliás, desculpa, a criança em 2012 foi campeão da Copa Libertadores da América e Mundial. E agora a Copa Sul-Americana vale porque é um torneio que se tornou mais forte. Agora vale. É verdade. Chupa, mano, vocês não têm nenhuma Sul-Americana. O São Paulo tem uma Sul-Americana. Brasil, então nós temos 100%. Chupa. Tchau. Vocês não têm Copa do Brasil. Você não sabe a alegria que é a Copa nossa, do Brasil. Tricolor aí, pô. Mas eu acho que é um pecado o São Paulo não ter Copa do Brasil. É verdade. É um pecado. O São Paulo deveria ter, sim. Deveria. Ué, eu tenho só 5. Entendeu? Deveria ter. Ué. Só que você tem que juntar 5... Copas do Brasil para valer um brasileiro. Quer fazer o quê? Aonde? Aonde? Não fala bobagem. Os dois levam para Libertadores. Os dois têm o mesmo peso. Se Libertadores. Vai lamber sabão aí, rapaz. Eu já ganhei as duas, velho. Eu posso falar das duas. Olha. Vamos lá. Tricolor! Quem é sul-americano, cacete, ganhou. Tricolor aqui, olha só, meu. Copa do Brasil, que louco, Libertadores, hein? E brasileiro, o que você quiser. Ô, se fecha aí, galinha. Ô, galinha, se fecha. Volta pro puleiro. Eu sou americano, vou ganhar esse ano. Fecha as armas aí, ó. Volta pro puleiro. Vai, ô, Bambi. Volta pro puleiro aí, ó. Volta aí pro puleiro aí, ó. Volta pro ninho. Vai chocar a cenoura, vai, ô, Bambi. Vai, botar um ovo aí, ó. Vai botar um ovo aí, ô, Tom. Motinho, só, eu vou falar as contratações, aí você... Explica ao nosso ouvinte como foi. Contratações, hein? Várias. Olha só. Vamos lá, o primeiro deles é o Jonathan Gomes, jogador que veio do Santa Fé. Meia, Santa Fé, 3 temporadas no São Paulo, isso. Argentino, 27 anos. É bom, Mota? Todo mundo fala que é muito bom. Indicação, né? Do Cueva. Ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Colombiano, né? Sim. Isso. Aí vem ela, essa aqui foi boa, hein? Betts. Foi lá no Betts e trouxe o Petros. Sim. Petros. 50%. Dizem que tá ok, mas não, ainda não tá lá. Não, tá divulgado. Okay, o clube divulgou já? Tem okay, foto já. Dele com os advogados de São Paulo. Assinou o Petros? Sim. Ah, Petros legal, assinou. Legal. 2 milhões e meio de dólares por 50% dele, né? Uhum. E chega semana que vem, quarta-feira, ao São Paulo. Aí no mesmo bonde tá vindo o Matheus Jesus da Ponte, 20 anos. Eu vi esse Matheus Jesus jogar. Aí, olha, do Jonathan Gomes eu não posso falar que eu não vi. Né? Do Arboleda lá do Equador eu não vi. Esse Matheus Jesus eu vi jogar na Ponte Preta. Contra o próprio São Paulo. Contra o próprio São Paulo. E eu vi esse Matheus Jesus jogar, bom jogador. Me parece bom jogador. Só que aqui, é aquela coisa. Uma vez eu vi um Cicinho, meia da Ponte. Fazer um estrago, jogar um monstro. É, uma vez enfrentou o Palmeiras no antigo Palestra. Destruiu o Palmeiras. O cara jogava muito. Depois o Palmeiras contratou o tal do Cicinho. Bicho, foi uma decepção danada. Então, é aquela coisa, né? Não, então, o Matheus tem uma história aí que dizem que o... Vários jornalistas estão falando aqui que a Ponte estaria fechando ele com um time do exterior. E não sabe ainda, que não está sabendo nada com São Paulo. Então, tá meio confuso, porque ele é empresário do... O empresário dele é o mesmo do Petro. É. Né? Então, tá essa confusão aí. E ele estava afastado da Ponte por indisciplina, sim, né? Ele tem 20 anos e ele estava meio dando rolezinho lá no Taquaral. É, então, ele estava afastado, né? Mas disse que é bom jogador. Taquaral é bom, hein? E o Arboleda também, jogado. Já está fechado, esse é zagueiro, né? É, o zagueirão. Sim, e já está fechado também, chega semana que vem ao São Paulo, zagueirão. Ele fez o jogo dele de despedida hoje, fez um golaço, né? Então, olha, que venha e seja feliz e que... Renova a esperança do São Paulo, né? Saiu muito jogador, saiu... E, aliás, pode sair mais um, né? Porque o Thiago Mendes, o Lille aumentou a oferta pelo Thiago Mendes. Foi para 9 milhões de euros. Então vai, né? É, então, acho que tchau, né? Tem luz no final do túnel. Apaga a luz, hein? É, mas mano... Caramba, hein, Mota? Agora, pelo menos, tá compensando, tá trazendo jogador para a posição certa que faltava, RG. Tem luz, então. Não, tem luz, porque a gente precisava de volante, tá vindo. Estava de meia, né? Porque estava só o Cueva sozinho. Tá vindo. Estava de zagueiro. Tá vindo. Então, é uma esperança que se renova. É no meio do campeonato, com o campeonato rodando já, e montar o time, fazer jogar, encaixar todas as peças. Dessas peças que estão vindo, eu acho que quem entra para resolver já é o Petros, né? É, se tão fisicamente legal... Né? O Petros... Eu suspeito que o Thiago Mendes ainda seja vendido. Eu também acho, porque aumentaram a oferta, né? 9 milhões de euros não vai dar para o São Paulo ficar assim. Eu acho que o São Paulo vai falar, pô, 9 milhões de euros, o cara chegaram... Agora, se você compra ou você vende o Thiago Mendes por 9 milhões de euros e você traz o Petros por 2 milhões e meio, há uma boa diferença aí. Uma dá boa pra, vantagem. Dá para botar um dinheirinho aí para pagar as contas, né? Então tá faltando mais um jogador aí, né? Porque o Pinotti tinha falado de 5 jogadores, né? Então tá faltando mais um. Espero que dentro desse panorama não vendam o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é o melhor dos nossos zagueiros. Não é um esplendor, mas é o melhor dos nossos zagueiros. Mas o Rodrigo Caio mas todo regular. Ano tá na pauta, né, velho? Vai sair. Na janela então, vai sair. Foi renovado o contrato, estendido o contrato dele. Ainda é novo. Não sei se de repente vão falar assim, ó, vamos jogar aqui no Brasil até... Você tá a bem Copa, com o Tite, né? Jogando aqui no Brasil, você vem sendo convocado eventualmente para a seleção. Vamos ficar até a Copa do Mundo e depois a gente fecha o acordo para você vender. É bom, um argumento. Acho que tudo depende do que pode aparecer aí pro São Paulo de proposta, né? Agora, as contratações. Eu não posso dizer que são boas contratações, porque muitos eu não vi jogar. Então, assim, seria uma bobagem minha falar, não, olha, muito boa a contratação do Arboleda, muito boa do Jonathan Gomes. Não. Por outro lado, eu também não posso dizer que é ruim. Não, mas você o Petros, pode... eu acho que é uma boa contratação. Bom, a gente pode diante dizer que é do que bom ele jogou. Pelo que foi visto. É. Né? O Petros, me parece, no Betis, ele não vinha em baixa. Vinha bem. Tanto é que ele renovou recentemente com o Betis. É um bom jogador. Agora, a gente sabe que o futebol tem o imponderável, tem as suas variáveis. Sim. Né? Às vezes o cara está bem num momento, não está bem no outro. Acho que as contratações, em termos de posições, são ótimas. Sim. Pensando nas posições, é, São Paulo passa a ter pelo menos mais um meia, porque viver só do Cueva, não é, o problema não é só o Cueva, ter só o Cueva. O problema é que você às vezes tem um jogador que mesmo que ele não seja convocado, às vezes o cara relaxa, não cria uma sombra para ele. É, não tem sombra, né? Exatamente. E aí o cara fala assim, pô, deixa eu tomar mais três cervejinhas? Não, deixa eu manter minha barriguinha mais pra baixo, né? Porque agora tem um outro cara aqui. Hoje eu tô valendo muito porque todo mundo quer me comprar, acha legal. É, amanhã, é, se eu perco a posição do time... Mas é por aí mesmo. Não é, as coisas são assim que acontecem, né? Muito bem, a gente vai falar mais aí durante o programa e de todos os times. Daqui a pouco também tem o resumo das manchetes de volta com o seu Bento. Estádio 97, tem oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Recado para você que costuma fazer uso dos táxis para a sua empresa. É verdade. Tem muita empresa que fala assim, não, olha, você vai usar táxi? Sim. O funcionário vai usar táxi? Sim. Você fala, não, pega lá o recibo com o motorista, você traz aqui e o RH... Vai ressarcir você. Vai te ressarcir. Ok, nada contra, beleza, tal. Mas e se a sua empresa puder fazer um negócio muito melhor? Por exemplo, fazer um acordo com a 99 Corp. Aí sim. É. Ah, bom. Então... Vou dar uma dica para você. Se você indicar a sua empresa, a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp, você vai ganhar R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Entendi. Entendeu? Aí você fala, mas como eu faço para indicar a empresa que eu trabalho para fazer parte do 99 Corp? Como eu faço? Você vai lá na internet, no seguinte link, corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Sim. Nesse link, você vai preencher dizendo qual é a empresa que você trabalha, indique a sua empresa. Entendi. Né? De repente, até quem cuida do setor, o responsável. Entendi. E você vai ganhar o seu cupom de desconto. Entendi. E você vai ganhar R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Gostou? Sim. É. E quem ligar hoje no programa dizendo vou de 99 Corp, ganha um kit da 99, tá bom? Temos mais aqui prêmios. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Sim. E dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's. Boa. Hoje também temos um outro prêmio especial, viu? Opa. É verdade. Como assim? Qual é o prêmio especial? E é um prêmio que quem coleciona camisas vai adorar. E torcedores do Bahia que também participam e ouvem do Estádio 97 vão gostar muito. Sim. Queria agradecer, porque amanhã jogam Corinthians e Bahia, né? Sim. E o pessoal da Umbro nos mandou a nova camiseta do Bahia. Oh, ah, entendi. Olha o Bahia com a Umbro, então, hein? Nada melhor do que uma vitória do Bahia, hein? É. Bahia. Joga com quem o Bahia? Não lembro. Vai pro inferno, pô. Linda a camisa do Bahia. Sei. É, os antipira, Não é, porque eu não sabia que era contra o Corinthians, mas que, bom, então vou ter Que sacrificar, então. Então, olha, todo mundo... contra mesmo aí, porco. Todo mundo eu torço queria... mesmo, eu não tenho conversa. É lógico que vamos torcer. Eu torço mesmo. Eu não sou que nem o senhor que fala que não torce e torce. Então, você quer seu time. Todo mundo que ligar hoje vai concorrer no final do programa a esta camisa presente da Umbro. Bora, camisa Bahia. Do Bahia. Bahia. Legal, hein? Tá bom? Boa. É legal. É isso mesmo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Ô, mano, quando você faz o programa aí ao lado do Benjinha, ele chega fedido ou ele chega cheirosinho? Não, o Benjamin agora ele chega cheiroso, né, Sombra? Você acha, acha que o cara é vacilão? Você acha que ele não vai abraçar a minha dica? Pô, e você que é ouvinte do Estádio 97, também tem que me ouvir, cara. Tem que me ouvir. Pra que você não fique com aquele cheiro de virilha de rato. Nossa! Você... Ah, é verdade, mano, é verdade. Como é que é cheiro de virilha de rato, mano? É, Motinha, o rato é um bicho bem sujo, né? Aliás, quem imagina pode saber... a virilha do rato. Aliás, quem pode saber mais como cheira a virilha do rato é o senhor Cláudio Mota. Eu? Que besunta o hamster na mandrinha. Brinca com essa história, brinca com o ratinho. Isso, besunta o camundongo. É. Ô, Motinha, Então o negócio é o seguinte, velho, pra que você com o cheiro da virilha do teu camundongo, velho, ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Sim. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção... Oh, nossa, que é top, hein? Ó, uma proteção extrema, cara, pra você viver o seu máximo. Se você quiser escalar, por exemplo, o Monte Fuji, pelo lado de fora dele, você vai estar cheiroso quando você chegar no cume. Se você quiser pegar, por exemplo, o Everest, você pode só ir de regata e bermuda. Você não precisa nem usar camisetinha nem nada. Você vai estar cheiroso quando você chegar no cume dele. Agora, se você quiser, por exemplo, pegar um busão lotado agora, certo? Você tem que estar. É verdade, uma tirada de pico em São Paulo, você sabe que é embaçado. Se você sair, por exemplo, da linha verde agora, tá certo? Da estação aí, do Terminal MASP, pega o metrô, vai até a linha vermelha. Vamos lá, vamos pegar uma estação aí, patriarca da linha vermelha. Nossa, cara, se você não tiver bem protegido, você vai começar a transpirar, vai começar a feder dentro do trem e todo mundo vai olhar pra você com um cara de nojo. Todo mundo vai falar, nossa, quem que é esse fedorento aí? Então, cara, se você estiver usando esse desodorante Bozana Extreme, você vai estar garantido, você vai estar cheirosinho, cheirosinho, tá bom? Agora a linha de desodorante Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, se você ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que você concorre, não. Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas você tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal. Boa, mano. É isso aí, legal, boa. Bacana. Boa noite, Narigudo. Tudo bem, Narigudinho? Cadê o narigudo? Você me ouve, Sombrinha? Ah! Você me ouve? Eu te ouço. Nós ouvimos. Eu te ouvo. É verdade. Mas me ouve bem? Sim. Sim. Ouço você muito bem, não sou surdo. Que bom. Nossa, meu Deus, então tá bom. Muito louco, velho. É nóis. Tá muito louco, é verdade. Ah, coitado. Muito bem. Vamos ao momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pegue no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! É boa, hein? Pô, vai pro inferno. Ai! Sente pedala, mano! Ai, essa é demais, hein, Domênico? É, essa é boa. Ai! O Dodô adora fazer o ai. O Domênico. A música é muito boa. Ai! Alô! Seu gritinho, você confessa, hein, Domênico? Ah, Domênico não confessa nada. Grito de macho, rapá. Alô? É. Tô vendo. É aqueles que gritam aí atrás da sua nuca aí. Alô? É, tô vendo. Alô? Quem fala? José Virgílio. Como? Evangelista. Hã? Nossa. Não entendi, velho. José Virgílio de Oliveira Evangelista. José Virgílio, é verdade. Virgílio, quantos anos, hein? Virgílio. É Virgílio. É Priscílio. É Priscílio. Não. Como? Virgílio. Ah, Virgílio. Lembra da linda evangelista, a modelo? Maravilhosa, diga-se. Sim, gostosa. Linda, diga-se de passagem. Uma das mulheres mais lindas do mundo, foi. Acho que só perde pra Gisele. Ô Zé. Manda. Tá no Viva Voz, meu? Vou tirar, peraí. Por favor, viu, Zé? Melhor pra gente poder conversar melhor pra te entender. José. Ainda que você esteja aí na corrida maluca, mas tira. Ah, Deus, tá louco. E uma coisa, quantos anos, hein, Zé? Melhorou agora? Porra! 8 mil por cento. Parabéns, hein? Agora. Porra! Porra! A vida. Agora a vida. Habemos vida no telefone. A morte. Verdade. Aliás, deixa eu parabenizar o BG. Foi um programa bacana com o Paulo Nunes, hein? Obrigado. Foi legal, ele é muito louco, né? Muito louco. Muito legal, muito bom mesmo. Ô, Zé. Oi. Quantos anos você tem, meu? 25. RG número 2. Sim. 2.5. Hoje. Quarta. Esse cara deve ter ficado muito tempo de vigília aí, viu? Pra poder ligar aqui. Viu? Sensacional. Vamos ver. 10? Lógico que é 10, por quê? Puxador, tamo junto. Mas o que que foi, Motinha? Era óbvio, né? Como assim, óbvio? Óbvio. Virgílio. Óbvio. Óbvio. Tá desfazendo sua nota, Motinha. Eu vou esperar o que do Motinha, Domênico? E o bairro? Não, você pode esperar, mas... Ô, Dodô, você vai conhecer aí pelo nome da rua, rua Valdemar Martins. Eu sei, vamos ver o outro aí, ó. Não, mas, ô, amigão... Diga. Tá com número. Não, mas não... Não, mas fala o bairro. Não, fala o bairro não. Casa Verde. É, não, fala o bairro. Casa Verde, ele falou aí. Falou o bairro. Ele tá pô, escutando. Ele deu a dica e você não tá foi, louco, né, Benjamin? Ele não tá escutando. Falou, não, o Benjamin tá muito louco, velho. Ele é muito louco, velho. Ele é muito sei meio lerdo, né, velho? Essa água toda do rio, não sei, sei não. Acho que ele molhou a canela. Tá tomando um negócio. Ai, Casa Verde, amigão. O Benjamin é meio lesado, né, velho? Você é um maluco meio? Bate bem. É meio? Você não tá do lado dele pra ajudar ele, mano. É, pois é. E o time aí, Zé? Coringão, mano. Coringão. Ah, Coringão. E aí, mano? Coringão, tudo nosso. Ô, amigão. É nóis. Diga. Tudo bem? Você acompanhou agora aí a coisa de 5, 6 minutos aí? O chilique e o desespero do Sombra falando do Corinthians. Não, é o que vocês estão devendo. Nossa, vocês vão cair mais cedo ou mais tarde. Você chegou a acompanhar ou não? Não, cara. Liguei o rádio agora. Então, nossa, chupa, cara. Foi uma das cenas aí que mais. O que ele tava chorando aí? Não, chorando nossa, não, aliás. Falou que o Corinthians deve muito dinheiro, que o Itaú falou isso, que o Corinthians não tem dinheiro. É que o Itaú fez uma análise. O Itaú fez uma análise sobre os 27 clubes brasileiros. E uma das situações piores financeiras colocadas pelo Itaú é do Corinthians. Vai fazer o quê? Ah, cara, mas hoje em dia, pra você ter alguma coisa, você precisa dever. Nunca ninguém compra tudo à vista. Foi o que eu falei, E tem dinheiro na conta e tudo mais. É, eu sei. Você vai. Vai fazendo dinheiro. Paga em vezes, né? É, eu sei. Tinha uma tia aí na presidência recentemente que ela pensava assim também. Mas se não fosse os carnes. Mas se não fosse. A economia gira há anos. A economia gira há anos por causa de carnê, gente. Crediário, carnê. O Brasil não é um país que compra as coisas à vista. Mas você tem que pagar prestação. Vai nos Estados Unidos pra você ver se compra uma televisão em 12 vezes. Bom, isso não existe. Ok, mas se eles estão vivendo muito melhor que a gente, numa condição diferente, quem é o certo e quem é o errado? Bacana, o negócio não, mas seguinte, não é diferente, não é questão de certo e errado. Eles estão certos. Aqui é questão de sobrevivência. Bom, amigão, independentemente do que os outros achem aí, o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, já foi campeão paulista e tem uma grande possibilidade de ganhar mais um título esse ano. Que seja o Campeonato Brasileiro ou que seja a Copa Sul-Americana. O Corinthians, ele tá te surpreendendo ou desde o início você acreditava que o Corinthians poderia chegar onde tá chegando? Não, cara, tá surpreendendo, mas eu ainda acho que é mais chance a Sul-Americana do que propriamente o brasileiro, por mais que a gente seja aí líder isolado e disparado o melhor time do Brasil. Porque o nosso problema ainda tá muito em elenco, cara. Eu acho que as peças estão bem encaixadas ali, mas se a gente perde alguma coisa ao longo do ano, e o ano é muito grande, aí fica mais complicado. Eu acho que a gente tá bem encaixado com o que tem. Ah, eu também acho, cara. O time do Corinthians é um time que você não vê, talvez, a mídia bajulando, você não vê a mídia exaltando. Primeiro, pelo fato deles serem antes, tá certo? Pelo fato deles já não gostarem do Corinthians. E segundo, porque é um time que ele não tem aquele grande jogador galáctico, mas é um time que é homogêneo. É aquele time que um se doa pelo outro. Ah, aquele time que não tem mimimi, não tem frescurinha. Não, mas é verdade, Mota, porque muitas vezes aí você pega esses times que tá cheio de jogador cobrão, o maluco perde a bola, ele põe a mão na cintura e o outro que corra por mim. O time do Corinthians, você vê, os jogadores mais habilidosos aí, como é o caso do Rodriguinho e do Jackson. Os caras não têm bola perdida, cara. Ó, perdeu a bola, vou correr até a defesa pra recuperar. Ah, o outro perdeu a bola ali na frente, não fui eu, mas eu vou tentar tomar porque eu vou tentar fazer algo útil pro meu time. Quando você pega um monte de elenco aí estrelado, esse monte de elenco aí cheio de jogadorzinho mala, os caras não estão nem aí, velho. Cada um fazendo o seu. Ô, mano, o cara inclusive, não olha nem pro lado. Inclusive, aí disse que a diretriz que o Corinthians está seguindo para contratar, uma delas é não quer medalhão, né? E outra seria que jogador que aguenta ficar no banco, que não tem mimimi, né? Que não traga briga pro elenco. Então, que não seja muito estrelado. E historicamente o Corinthians também é assim, né? Os times que mais deram certos aí recentemente são os times sem craque, sem estrela. Você pega aí o time de 2016 que tinha um monte de estrela, por mais que a gente tenha ganhado em 2005, mas em 2006, não ganhou nada. E tinha um time aí nível top de, em termos de nome, né? Ô, amigo, você sabe que você tem razão? Porque, assim, acho que o único time que o Corinthians montou, eu posso ter errado, mas um dos que eu lembro de time do Corinthians de sucesso foi aquele que tinha o Edilson, o Ricardinho, o Luizão, etc., que ganhou o torneio lá do Rio de Janeiro. E, uhum. O verdadeiro mundial, o primeiro, você quer dizer, né? Eu não sei como que lá. Chama isso, mas é bom. Torneio. Entra no site da FIFA que lá conta. Torneio de verão. Vai, tudo bem. Depois a gente entra no site e a gente acha aí. Lá. Eu vou ver com o Domênico, ele tá o tal de Google que ele consulta aí, deve ter. Não, o meu é legítimo. O meu é só você entrar lá. Mas isso é entre você e o Domênico. Não, entre mim não. É entre o futebol e todo o restante da população. Mas aquele time lá era um time expressivo e jogou bem, né? A maior parte dos times do Corinthians nunca foram times de muitos craques para se dar bem. O Corinthians em 1985, eu sei que eu tô falando de uma coisa que muito ouvinte nosso aí, né, nem não devia ter nem nascido na época, montou um esquadrão, cara. Tinha Serginho Chulapa, tinha Dunga, e tinha Casagrande, tinha Zenon, tinha Birubiru, Hugo de Leon, eram vários dos melhores jogadores do país. Rapaz, mas foi uma decepção, não jogou nada, foi ridículo, o time não chegou a lugar nenhum, né? O Corinthians realmente é um time que ele costuma se dar bem quando tem apenas um time mais batalhador, time raçudo. Da raça, mas é isso mesmo, é isso que construiu o nome do Corinthians, né, de ser time da raça, time de raça. Quando tem muita estrela, não adianta, cara, é muita briguinha de ego, essas coisas, os caras parecem que não dão o sangue, como como esses caras que talvez não são novos, né? Não de novo de carreira, mas que ainda não são tão consagrados que nem as estrelas. Eu prefiro o time assim, cara. O Corinthians vem dando certo. É óbvio, você tem que ser jogador bom, não vai pegar 11 caras da base, tem que ter uns caras já com uma certa carreira aí, mas que ainda não são estrelinhas não, que estão buscando seu espaço. Mesmo porque se fosse contar só assim, não precisa ter jogador estrela... Tudo bem, mas o cara tem que ser pelo menos bom, senão é que nem aquele Corinthians que caiu. Era cheio de jogador lá, meia boca, e realmente caiu. E esse Corinthians de 85 era chamado de seleção de papel, né, Sombra? Seleção de papel. É. Era um ótimo time. Só tinha craque, cara. Só tinha a questão craque. É a seguinte, cara. Eu não vejo de médio a longo prazo uma derrota do time do Corinthians nesse campeonato brasileiro. Que isso? Olha, você tá tirando onda. Tirando onda ou escambau? Tá tirando onda, tá tirando onda. Amigão, você acha que o Corinthians possa tropeçar no Bahia amanhã, quinta-feira? Ah, cara, eu acho que não, né? Estamos jogando em casa e tudo mais. Aliás, tem torcida estádio aí? Não. Não. Infelizmente, pra amanhã não, cara. Pra amanhã não. Então, mas eu acho que, cara, vitória nunca é certa, mas a probabilidade é grande, né? Jogando em casa, pô, com um time que não tem nada de especial, acho que é vitória. Assim. Nossa, seria uma baita decepção, hein, velho? Exato. E é uma ducha de água fria, né? Num time que tá vindo tão bem aí, tem um revés dentro de casa, né? Mas já era pra acontecer, né, velho? Ô, amigão. Ô Sombra, inclusive, cara, eu acho que, claro, alguns torcedores aí não vão conseguir entender o que eu vou falar, mas a grande maioria vai. Ah, então são muitos. Eu acho que todo mundo deveria torcer para que um time como o Corinthians desse certo e no final... Que torcer? Você tá maluco? Vocês vão entender. Vai, Corinthians! Mas é verdade. Ô, RG, sabe por quê? Em tempos... que você vê aí mecenas bancando times, tá certo? Você vê aí mulheres aí ricas e famosas que participaram do programa de televisão e não tem mais o que fazer, colocando dinheiro no futebol. Velho, o Corinthians ele tá contra tudo e contra todos, mostrando que com elenco compacto e com elenco aí modesto, ele consegue o objetivo que muitos desses riquinhos aí emergentes do futebol não estão conseguindo. Mas não é só então, o Corinthians não, velho. Com relação a quê? Que tá lutando aí sem esse dinheirão todo aí. Não, mas você tem outros times aí, RG, que às vezes não tem o sucesso que o Corinthians e o Grêmio estão conquistando no campeonato. Você tem o Coritiba. O Coritiba é um time que no final do campeonato tá na cara que não vai estar brigando lá em cima. Claro que até pode estar brigando por vaga de Libertadores, sei lá, uma raspa de tacho. É difícil. Mas, difícil. Por exemplo, o Chapecoense não vai ter punch para segurar até o final. Olha. Agora, Corinthians e Grêmio, sim. Ô, mano, são times que vão estar lá. Mas o Grêmio... classificação aí, mano, eu concordo contigo que você tá falando, e dessa classificação que nós estamos vendo... Do G6, tirando Corinthians e Grêmio, eu só confio no Santos aí, porque nem o Vasco vai ficar por aí. Sim, eu também acho que o Vasco. Olha, nem Vasco fica em sexto. Botafogo tá certinho. Eu acho que sobe. Cruzeiro. Tá certo. Entendeu? Eu acho que esses times aí. Então, sabe o que mais me motiva, que me faz acreditar que o Corinthians tem chance aí de título? É que os times que no começo do ano eram considerados os melhores, com exceção do Grêmio, os caras estão tudo lá embaixo. Então você pega Palmeiras, o próprio Flamengo, são times aí, Atlético Mineiro, que tinham os melhores elencos do Brasil e tudo mais, são times que ainda estão lá embaixo, que ainda vão precisar se recuperar. Então isso me faz ter confiança, porque os times que estão brigando lá na ponta, de novo, com exceção do Grêmio, são times que eu acho que não aguentam até o final do campeonato. Não, mas a gente falou sobre isso logo no comecinho. Em relação à distância queda, de pontos. É a queda que Corinthians e Grêmio não podem ter no campeonato, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, se fecha um paraquedas do Corinthians aí com 3-4 derrotas seguidas, pô, você sabe pontos corridos como que é, né? É, lógico. Cai pro meio da tabela. E a mesma coisa, você tinha o Santos lá em 16º colocado. Pô, o Santos tá em quarto colocado. É. Né? Você tinha uma Ponte Preta que ninguém... Ah, tudo bem, Ponte Preta vai ficar lutando, mas é um time que se bobear, pô, chega também, entendeu? Pelo menos uma Libertadores. Então são times perigosos, né, cara? Ô, amigo, um abraço pra você, obrigado pela participação aqui. Valeu, deixa eu fazer um merchan aí. Manda aí o merchan, velho. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Boa, você ganhou, olha, um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Legal, Bozano, jeito de garoto cuidar do jovem, é esse ainda ou não? Só Bozano. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Levou um kit top do desodorante Extreme. Tem mais algum aí, então? Tem, cara, tem da 99 Corp. Tem um kit legal pra você levar. Puta, cara, eu não lembro. Dá uma força aí, mano. Ajuda aí. É, Eletropaulo. Vamos ajudar o ouvinte. Ô, Sombrar. Oi. Ajuda o cara aí, Sombra. Rapaz, olha, é simples. Voo de 99... O Sombra é meio maquiavélico, cara, mas eu sei que Sombra eu pedindo, ele não vai recusar. Maquiavélico? Uma ajuda. Sombra é, velho. Vamos lá, Sombra, ajuda o ouvinte. Pô, mano, precisa entregar também, né? Ó, voo de 99 Corp. Voo de 99 Corp. Rapaz, boa. Mas olha que não é que você acertou. Olha que inteligente, hein? Ih, rapaz, parabéns. Você ganhou um kit da 99, muito legal, viu? Beleza. Boa, kit garoto. Robusto. E queria mandar um amo ela aí também pra Camila. Camila! Camila, hoje é dia de fazer o porquinho pular da panela, hein, Camila? Ih, rapaz, agora vai. Camila é mulher, namorada, o que é? É namorada. Namorada, né? Mas mulher. A Camila não é daquelas Camila que tem sino, né? Como assim? Não é mulher, velho? Não, é esposa. Mulher no sentido de esposa, o trouxa. Ah, rapaz, mulher pra mim você é uma travesti. O teu negócio é outro, moto. Mas é mesmo. Travesti. Olha, entre o Moto e o Vieira discutindo qual é o negócio de quem... Vai catar você também. Olha, é dose, hein? Deixa eu mandar também um salve aí pra rapaziada, que da última vez que eu liguei eu não mandei, eles ficaram bravos aí. Mandar um salve pro grupo do Eitia, lá do trabalho. Os dois dígitos também, rapaziada, lá do bairro. E o grupo Baladas aí também. Um salve pra toda a rapaziada. Então tá bom, valeu, cara. Falar em balada, ó, sábado, festa junina do Energia na Veia. Lá na Estância Alto da Serra, bombado. Vai ser show de bola, é isso aí. Beleza. Um abraço, hein? Até mais. Valeu, rapaziada, abraço. Até mais, tchau, tchau. Vamos lá. Obrigado. Segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar, agora, ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca Asdrúbal! Isso é legal, essa foi uma sacada. Tá bem, o Bambi. Sensacional esse som, hein? Bambi. Vai. Ô, Motinha, agora. Vamos cantar. Você tem que cantar também. Canta todos, tem que cantar. Vai, olha o Silvano agora, dançando. Silvano dançando. Ai, ele é gay. Ah, ele é gay. Aí, Motinha, boa. Até o Motinha, pera aí. Basta ele agora. Que isso? Ah, ele é gay. Sensacional. Teu pai que é gay. Você cortou. Vocês não viram. Porcaria dessa música. Você cortou. Vocês não viram o Silvano, velho. Você viu? Que é o Silvano? Rapaz. Que é o Silvano? Você não viu? Que Silvano ele rebolando aqui dentro do salão. Ô, Lombriga, o que é isso? Que é isso, cara? Eu, hein? Alô? Alô? Quem fala? Opa, fêmea. Renata Lima do Nascimento. Ó, mandou logo de primeira, hein, velho. Como é que é? Renata. Oi, Renata Lima. Renata Lino. Lino. Renata Lino. Tá bom. Lino. Quantos anos, Renata? 36. 3.6 hoje, RG. Mas não, tem alguma coisa errada. Por quê? Como assim tem alguma coisa errada? Nós estamos tá no Junino, nós não estamos tá no Natalino. Ah, sensacional! Ah, sensacional, é? Salvou! É. Sim, sim. Puxador. É nascimento. É nascimento? É, sensacional. Ah, melhor, é, melhor que o morrimento, né? Ah, nascimento, mas aí é muito legal. Salvou de nascimento. Novo. Sensacional, hein? Como se zero? Dá bem, né? Ó, vai morder um chuchu lá na horta. Eu vou te falar, louco. O puxador anda cruel, o puxador não anda muito bacana pra hoje, não, hein, cara? Idiota, viu? Ainda bem que eu vou sair. O puxador de pele, tá vendido, né? Hein? É, mó vendidão, velho. Nossa, ah, também é escolado por quem, né? Ô, meu velho. Oh. E o bairro? Meu velho? Renata, meu minha velho, não. Minha velha. Minha velhinha. É velhinha, Balzac. Velhinha, de boa. Você é velhinha, Renata? Velhinha. Não, ainda tenho 36, só. Tá saindo do Balzac. É, mas tá... Tá bom. É, mas é, na escala do RG já foi, hein? É? Como assim já foi? Não. A RG gosta daquele tipo assim, carninha até os 24, né? Ah. Carninha durinha e tal, né? É. Ah, não. Nascimento aí, pedação. É mesmo, pedação? RG? Como assim, RG? Pedação? Que bom caminho. Você tem Instagram, Renata? Você é casada, solteira, tico no fubá? Produção não perde tempo. Não perde. Eu sou casada, tenho dois filhos. Eu estive aí no estúdio na Páscoa. Deixa eu falar aqui pra vocês. Bem lembrado. Ah, verdade. Bem lembrado. Ah, essa verdade. É um vídeo boa, traz presente. É verdade, boa, tá vendo? Muito qual, bem. Qual o time que você torce? São Paulo. Tricolor. Tricolor, porque e o quê? Calma, não acabou o campeonato ainda, calma. Ô, RG, esse é o problema. RG, você que é quase que uma mãe de Ná. Um profeta. Você que é um profeta. Você, profeta ouvindo a voz da Renata... Como que você acha que ela seria assim? Eu não sei como ela seria, mas eu sei... Porque você é um cara que interpreta muito bem voz. Mas eu sei o que uma pessoa dessa seria capaz de dizer. O que ela diria, RG? O que ela diria? Acho que uma pessoa dessa diria assim... Eu sou chata, mas eu me amo a si mesmo. Que engraçado, né? Tá vendo? Não tenho a pretensão de mudar. Gosto de ser assim e sei que é assim... Que todos me adoram, incluindo você. Uma salva de palmas pro RG. Você fala ou não fala umas coisas dessas? Só que você tá vendo meu tweet aí. Não, tô vendo nada. Tá vendo o quê? Peraí, só de ouvir a voz da Renata, você diz que ela falaria isso. Percepção. Sensibilidade. Realmente. O RG, você acha que ele é um sensitivo? Realmente, o RG é desse. Caramba, RG de Ná. Né? Só de ouvir a voz, você pensou isso. Eu penso que uma pessoa... O RG é o máximo. Eu penso que uma pessoa com esse timbre de voz tem essa capacidade e esse sentimento. Olha aí, leve aí. É isso aí. Muito bem. Renata, o Tricolor... Oi. Está trazendo uma série de reforços, né? Está trazendo sim, Arboleda, zagueiro que vem do Equador, Jonathan Gomes, zagueiro argentino que jogava... Jogador argentino, jogava na Colômbia. Está trazendo o Petros, aquele que jogou uma vez no Corinthians, se destacou no Corinthians. Deixa eu ver quem mais. Matheus Jesus, que pode vir. Matheus Jesus, um volante novinho aí da ponte, pode entrar na bagaça. E tem outros por aí que estão sendo analisados. Trazendo zagueiro, trazendo meia e trazendo um volante. Atende às necessidades do São Paulo ou você fala assim, não, falta mais, é pouco? Qual a tua ideia? Não, então, eu acho que falta um pouco mais. Mas não pelo que eles estão trazendo, mas pelo que a gente tem lá. Porque, vamos falar em termos de zagueiros, temos o Rodrigo Caio e só. Porque o Maicon, infelizmente, faz tempo que não joga. E nem tá vai jogar mais. E já foi também. Tá indo também. Já fez a mala. A propósito do Maicon, você é da linha de torcedor que lamenta a saída do Maicon? É da linha do torcedor que está comemorando a venda do Maicon? Eu lamento porque ele tem errado ultimamente, mas o time inteiro tem errado, não só ele. Eu lamento porque jogou sim, o pessoal pode falar, não valeu o que pagou. Valeu, no momento que a gente precisava, infelizmente, ele foi expulso, tá? Não conseguimos, mas para aquele momento ele foi super útil. Era necessário, né? Foi super necessário, não tinha como não trazer o Maicon, não tinha como. acompanhei aqueles jogos inteiros, fui pro estádio, acompanhei, não tinha como não trazer. Agora ele tá indo, eu lamento sim, porque ele não tem errado sozinho, não tem assim, vamos falar assim, a culpa do Maicon, que nem, o Lucão foi execrado, mas também não tava fazendo nada. Faz tempo que não vem fazendo nada. Então não é assim pra falar assim, ah, porque o Maicon é culpado, isso é, aquele outro é culpado. Não, assim, é uma fase, o time tá numa fase muito ruim, faz tempo. E não é assim, um ou outro jogador que eu creio que seja culpado. Mas, ô, Renata, vem cá. Eu acho que a culpa da situação de São Paulo não pode jamais ser colocada na conta de um jogador. Especificamente de um ou dois jogadores, não deve. Porque os problemas do São Paulo são tão amplos que chegar e dizer, não, olha, a culpa de todos os males do São Paulo é o Lucão, não. O Maicon, não. Ah, era o Denis, não. Isso fazem parte de um contexto. Porém... Eu acredito que é o seguinte, quando dentro de um jogo o atleta influencia diretamente na realização do gol do adversário, eu acho sim que passa sim a ser responsável em parte pela situação naquela partida. É a questão do Lucão. Porque uma coisa é você falar assim, puta, eu tava mal posicionado. Olha, eu estava mal posicionado no lance, é uma coisa. Eu dar a bola no pé do outro é outra coisa. Aquela falha do Maicon contra o Corinthians é ridículo. O Maicon lá contra o Cruzeiro, eu veja bem, eu achei legal quando o São Paulo contratou o Maicon. Era que, necessário. Infelizmente, né? Caiu demais de produção. Não vou esquecer, há um tempo atrás, contra o Cruzeiro, ele ficou olhando e o Cruzeiro cobrou a lateral. Sim, ele teve culpa diretamente no lance. Ele não pôs a bola no pé do atacante. Mas ele, com a falta de atenção dele, ele permitiu que o Cruzeiro avançasse pelo lado da área e fizesse o gol com muita tranquilidade. Então, assim, não dá para responsabilizar a situação geral do São Paulo por causa de Lucão e de Maicon. Não. Seria uma vergonha dizer isso. Mas em determinadas partidas, foram graves as atuações que realmente... As que eles entregaram foram capitais, né? Se a gente tivesse ganhado, tinha mudado toda a história do time no ano. Erros capitais, sim. Erros capitais. E a gente não tivesse... Se eles não tivessem errado nesses lances, a gente tinha mudado a história do time no ano inteiro. Que nem o pessoal fala muito, eliminações. Se a gente for parar para analisar, nós fomos eliminados aqui no Campeonato Paulista. Tá, saímos numa semifinal, alguém tinha que sair. É, porque afinal iam dois times. Alguém, ali era a fase de eliminação. Aí depois na Copa do Brasil, tá, já estávamos em fase de eliminação. Não tinha. E a gente jogou um clássico, querendo ou não, a gente não jogou com qualquer time horrível. Jogamos contra o Cruzeiro. Agora... O único campeonato que a gente pode falar foi uma vergonha. Foi realmente um vexame para a Sul-Americana. Isso, não tem como falar que é um vexame. Sim. Não, aí não dá para imputar. Mas é uma outra coisa. Também não quero dizer, porque falhou num jogo, tem que ser execrado. Não é isso. Estamos falando aí de atletas com reincidências. Ah, sim. Eles não falo que eles são assim, coitadinhos. Não são coitadinhos. Tanto o Lucão quanto o seu Maicon, o que tiveram de erros recentemente... Dá pra fazer, sabe, futebol tem geralmente no intervalo os melhores momentos. Quanta ingratidão, hein? São jogadores que você poderia fazer os piores momentos e preencher um bom espaço. Mas eu vou defender eles. Ah, mas é lógico que você vai defender eles, óbvio. Você é do contra. Você é do contra. Você não quer nem saber por que eu vou defender eles? Por quê? Ah, eu não sei, mas vai, defende, vai, todo mundo tem direito à defesa. Ah, porque eu acho que o problema é o meio de campo, cara. Não acertou ali quando você tem agora, dois volantes. Depois que você falou tão mal do Ganso que ele saiu... Agora dá uma jorrada em você. Não, eu não ouvi, desculpa, fala de novo. Do Ganso. Depois que você falou tão mal do Ganso que agora, daí ele saiu, aí a gente ficou sem meio de campo mesmo. Ai. Não, mas deixa eu te falar, aí eu tenho que dar meu braço a torcer, porque realmente, desde que o Ganso saiu, o São Paulo não conseguiu mais ganhar título nenhum. O Ganso ganhou tantos títulos no São Paulo, aí você tem razão. Mas jogávamos um futebol pelo menos visualmente apresentável, né? Aonde? Eu juro que eu não vi nada de apresentável, mas o problema do meio de campo que eu digo não é na criação, é na marcação. O São Paulo não tem dois volantes. O São Paulo não acertou ainda. Você pode ter o zagueiro que for. Se lá na marcação do meio de campo tá ruim, estoura pra zaga. Ou você acha que o São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro, a zaga não era nenhum primor, não era nenhum Oscar e Dário Pereira. Mas você tinha Mineiro e Josué. Não nada, né, também, então, né? Mas você tinha Mineiro e Josué também, que eram, jogavam pra caramba. O Pablo e Balbuena não, também não é Oscar e Dário Pereira, mas você tem o Gabriel e o Michael. A gente tinha Miranda e Alex Silva. Pablo, falei a música. Mas, ô Benja, eu concordo com você que, de certa forma, às vezes uma defesa ela é mais vazada porque não tem proteção do meio de campo. É verdade. Mas eu tô me referindo a erros. Por exemplo, o Michael no meio de campo, quando ele deu a bola pro Jô, que culpa tinha a proteção do meio de campo no lance? O Lucão aí, quando ele rebateu no pé do adversário, que culpa tinha? O Michael no Campeonato Paulista, ele tentou sair driblando. Não, foi, não sei se foi Paulista, agora é o Copa do Brasil, não lembro o campeonato. Ele tentou sair driblando na defesa, perdeu a bola e o oponente foi lá, entrou e fez o gol. Isso não são lances inerentes a uma proteção da defesa. O cara tinha a bola no pé e ele fez a bobagem. Cobrança de lateral do Cruzeiro. Ele ficou lá acenando para os pombos que passavam no céu. Mas aí, como diz o mano, são erros individuais, ô Benja, parte técnica, Benja. Olha, no começo do ano, o São Paulo estava jogando bem, fazendo gol e todo mundo reclamando da defesa. Tudo bem que o Denis não estava jogando nada. Mas aí o pessoal estava reclamando das defesas, mas a gente estava ganhando. Tinha essa vantagem. Aí parou de tomar os gols, trocou o goleiro, paramos de tomar os gols, só que também paramos de fazer os gols também. É, mas porque teve que proteger mais, né? Então, continuou o mesmo esquema lá, só que daí paramos de fazer gol, começaram a defender mais, melhorou. Só... Aí começamos a perder. Aí sim, aí aparecem todos os defeitos. Ué, apareceu todos os defeitos. Você cobre do lado, descobre do outro, só né? Até encaixar só, o... Mesmo com essa vaga horrível que a gente tem, não somos a pior defesa do campeonato. Renata, um beijo pra você, deixa o seu palpite, porque hoje tem São Paulo e Atlético, o Patético Paranaense. A gente nunca ganhou lá. Patético a gente que não ganha lá nunca, né? A gente nunca ganhou lá, jogo 35 duro. Anos, hein? Jogo não, duro. Nunca ganhou não, não ganha 35 anos. A espera do mas lado. Ganhou. A última... Não, não. Na arena não. Não, na arena não. Porque, Mota, a arena não tem 35 anos. A arena, ela é da década passada. Que isso? Né? Que porrada, mas né? O São Paulo ganhou do Paranaense quando... É de bunda dessa quando... bucha, velho. É que pro Mota o futebol passou a acontecer depois de 2002, 2003, sei lá. Mas não, Mota. Segundo o Benjamin é 5. O futebol pro Mota começou em 2005, quando ele entrou no estádio 97. Então você tá fazendo a conta errada, até antes disso, ele não sabia sequer onde era o Morumbi. Ô trouxa, você tá fazendo a conta... Ô trouxa, eu entrei no estádio em 2003, não foi 2005. O torcedor de São Paulo de 47 anos, que monta o São Paulo todos os tempos, e não coloca os caras dele o Pereira, porque ele não sabe nem quem foram. Ah, aí não, hein? Porque Ronaldão foi maior, velho. É, então, nossa, você não viu o Oscar e Dário Pereira. Você viu Ronaldão? É mito. Olha o Sombra olhando pro Mota, né? Parece lógico, aquele olhar do super-homem. Porque o Sombra queria era matar o Mota. Como ele não pode, é, cada só um. Ele cada tá, um ele, o Benjamin tá olhando com aquele olhar vermelho. Você véio, coloca não. O Basílio em todo o seu time, velho. Não, mas não. O Basílio que tá. Quem foi? Mais uma vez você foi mal. Eu nunca não. Coloquei o Basílio no Corinthians em todos os tempos. Eu sou ingrato. É... Agora, no, com o São Paulo de 47 anos que não coloca o Oscar e o Pereira, é porque não conhece. Desculpa, gente, vocês falaram que eu não posso matar o Mota. Matar, eu posso matar o Mota, sim. Não pode, não. Posso. Você vai ser condenado. É que... Mas eu posso. Pode, é. Pode. Não. Ele vai responder por você isso. Você não pode pensar eu, em matar não. Uma pessoa. Não tô pensando em matar. Um crime selvagem, né? Eu tô também dizendo... não é uma pessoa. Eu tô dizendo que o pai... Isso. Eu tô dizendo que eu posso, não tô dizendo que eu vou. Você não vai fazer falta. Eu tô dizendo que eu posso, não tô dizendo que eu quero. Eu tô dizendo que eu posso e se fizesse, seria julgado por isso. Ah, entendi. Verdade. Que time de crime que é, mano? Muito julgado. Mas você jamais. E pessoas vão querer tirar selfie comigo. Ah, duvido. Ele come... o mano... Ah, não, ele não come... duvido. No Brasil... O RG. O mano, é. O mano vai... um herói, velho. Pera, o mano vai classificar o crime. Como é que é, mano? O Sombra não poderia fazer isso porque ele cometeria um crime de ordem selvagem, né, cara? Contra a fauna brasileira. Ordem selvagem. Vou te falar aí, também, viu? Bando, imagina, mata alguém da tua família também, é a mesma coisa. Ah, juiz! Né? Renata! Mas aí depende da ótica, porque acho que se o Sombra faz isso... em um mês vai ter até Instituto Sombra. Ah, ô juiz! Olha, eu acho que senão não tá muito bom, melhor derrubar, viu, Silvano? Ah, é. Mas olha, montar derruba instituto ele. Nesse país parece fácil, derruba, viu? Derruba, que tem de nego pra financiar instituto daqui e dali. Ô, Renata! É, e a gente faz umas palestras por aí, pô. Ganha terreno. É. Um beijo, Renata. Deixa eu fazer os merchan. Merchan, fala aí. Merchan. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's pra você ir com os seus petizes. Vou comer o baby. Fala nisso, mano. O Ronald, aquele menino pequenininho que foi comigo levar o ovo de Páscoa, ele tá mandando um abraço pra você. Boa. Um abração pra ele, o grande Ronald. Ronald. Um grande abraço. Ronald, muito obrigado aí. Que não é o McDonald's. É, não é o Ronald McDonald's. É isso aí. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só a Bozano me garante, é verdade. Kit exclusivo do desodorante Extreme pra você e pro Ronald não ficar fedidinho. Vou de 99 corpos. Ah, ganhou um kit robusto da 99, você vai gostar. Esse é bacana demais. Deixa eu mandar demais. Uns abraços aí que o Benja adora, né? Ah, não. Adora. Um abraço pro Benja. Ah, mas escolhe três, né? Três pessoas só, né? É. Não, um abraço pro Benja pra ele não ficar super chateado, né? Porque eu tô mandando abraço pros outros, não, pra ele. Ele não liga. Ele também quer essa camiseta do Bahia, hein? Pra minha coleção. Nossa, eu ligo zero pra isso. Não, nós vamos sortear no final do programa. Quem sabe você ganha, né? Eu quero mandar um abraço também pra minha prima Luciana e pro marido dela, Duca, que ele não perde vocês um minuto, nunca consigo ligar, mas eu consigo, ele fica chateado. Boa. Legal, bacana. E pra minha filha Keila, que da outra vez que eu mandei um abraço pro Ronald, ela falou, nossa, só tem o Ronald. Inveja de irmão, velho. Mas isso é um assunto interessante, porque mais que neguem, tem pai que gosta mais de um filho que do outro. Escuta mais. Acho que não. É que ele escuta mais que ela. Ah, então que eu mandei um abraço. Tem não. Porque os amigos gente, dele... A dona Jamile. Olha, isso é fora da minha mãe. Muito mais do Domênico não, que senhor, das filhas. Disso. Nossa, mas isso é evidente, né? É lógico, não, tem nada de Domênico. Não digam isso. É verdade. Assim como eu acho que a dona Rebeca gosta muito mais do Benjamin do que da Clara e do Manfred. É lógico, é o filho famoso, né? Tá vendo? O próprio Ben já reconhece. Não, mas é que nem na casa do mano, quem é o filho famoso? Eu, na minha casa, sou muito mais querido. Lógico. Não é mais querido. Famoso. Sério, meu irmão é meu. Ela é prima do meu marido, né? Do Rodrigo. Ela tá escutando vocês só porque eu ia mandar abraço pra todos. Ah, pronto. Obrigado. Beijo. Na casa do mano, quem é o preferido? Na casa do mano? É, da família do mano. Chama-se Marcelo. O cabeção. Imagina. Não é o mano? Não é mais famoso? Ah, porque a família do mano, ela é muito tradicional, né? Você, mano? E outro dia eu trocava uma ideia com o seu Zezé e com a dona Ana Maria, eles falam assim... Ah, mas o Marcelo tá trabalhando em coisa de gente séria, ele trabalha na área farmacêutica, os outros escolheram pra ficar nesses negócios de comunicação, esse pessoal de rádio é tudo muito doido. Falou. É, mas em compensação, a dona Jamile, quando fala do Domênico, meu Deus, ela esquece, é verdade. Não fala da dona Jamile. É, mas a dona Jamile tem que fechar os olhos pra muita coisa, pra ainda querer... Olha, vocês vão falar. É. Minha mãe odeia você, Benja. Não fala dela, por favor. Ô, Renata, um beijo pra você e pros seus dois filhos. O que você gosta mais e o menos, tá bom? Ah, para com isso. Olha, deixa eu mandar um beijo aqui pra família do meu marido, que eles estão todo mundo escutando. O pessoal do grupo da resenha da família, que a gente fala bastante de futebol. Boa. Quero mandar um abraço pra ele. Tão bacana, Renata. Um beijo, Renata. Valeu. Renata. Renata, é segundo ouvinte do nosso momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar. Parar sua vida no seu tempo, toca Asdrúbal. Boa. Vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim, vem Benjamin. Melhor não, né? Vem dar pra mim, melhor não. Pronto, deu. Alô. Alô. Quem fala? É Paulo César Ribeiro Júnior. Ô, Paulo, quantos anos, hein? Tenho 30. RG 3.0, quarta. Quarta? Quarta-feira. O que você acha hoje? Esse vai cair naquela... Vai cair naquela? Naquele ditado lá, velho. Qual ditado, RG? Ele tem muito nome, mas é um nome sem brilho, não dá trocadilho, entendeu? Mas olha só, rimou, hein? Trocadilho! Nossa, que lindo. Parabéns. Olha, só seis. Não, Domênico, para. É, porque assim, se fosse concurso de rimas, até daria, né? Mas trocadilho não foi. Trocadilho não foi. Não foi, né? Porque olha o Benjamin, olha porque o Benjamin, tem, ó. Olha o narigudo lá, te deitando lá. Falando, porque não tem, entendeu? Não tem como fazer o trocadilho. Tá bom, Dodô, lembra do Brilho? Noite de Prazer. Sabe quem é o vocalista do Brilho, né? Cláudio Zoli. Muito bem, parabéns. Muito bem. E você vê isso com bons olhos ou não? Ah! Chupa todo mundo! Chupa, Benjamin! Sensacional! Sempre 10. Chupa, Benjamin! Porque você, Motinha, você não fica esperando do RG que ele vai tirar o 10, ele vem e tira o 10. O Décio Pitininho aí fica com essa cara de trouxa aí agora. Décio Pitininho. Olha lá, olha lá. Gente, no nosso grupo do estádio, o Ale Oliveira... Você viu a manifestação do Ale? Ele pediu pra gente cortar o microfone do Mota. É, eu tô vendo agora. Eu tô vendo aqui, cara. É. Filho da mãe falou isso? Corte o microfone do Mota, por favor. Pelo amor de Deus. O que você teria a dizer, Mota? Ah, não, Mota. Então vamos cortar o microfone do Mota. Vamos cortar o microfone do Mota. Vamos cortar, tá cortado, tá cortado. Ale, você é um cara gente boa, tá cortado. Valeu, Ale, obrigado. Obrigado, Ale, pela dica aí. Pelo amor de Deus. Quanto é que melhorou, cara? Olha, você tá mais light o programa agora. Vai embora pra onde? Ah, aqui vai embora. Não vai embora nada, Cláudio. Pronto. O cara não tá nem aqui, manda no programa, velho. Pronto, melindrou. Pronto. Espanou já, mano. Já espanou, já saiu do estúdio. Já foi embora. Mosca tá espanada faz tempo. Ô, Paulo, que time você torce, Paulo? Tricolor. Olha o Alê, meu. O Sombra, olha o Alê, velho. Melhor momento do Mota no programa, vocês estão loucos. Melhor momento do Mota no programa é de fora. Agora convenhamos, é que agora que ele saiu. Verdade, né? Não, você não pode fazer isso com o componente do programa. Domênico, o Mota não tá agora. Não, mas você não pode fazer isso com o Fala baixo, fala baixo. Não. Ô, Domênico. Não. Vocês provocam vergonha alheia. Ó, o Mota colocou lixo. Lixo, não, Mota. Tá xingando o Alê no grupo agora. Não pode chamar ninguém de lixo, seu louco. E o Alê tá falando que ama ele, aí é ferrou agora. Vai cuspir no salgado dele, o Mota falou. Tá aqui, ó. Olha lá, o Ale mandou, Mota, me engravida. Ah, não pode falar isso. Que o Mota isso, falou Mota? Aí. Ah, não, agora que o Mota não pode falou, mais, não dá. Peraí. Vamos lá com o nosso ouvinte, o terceiro ouvinte aqui, o Paulo. Ô, Paulo, é tricolor. Não pode falar isso, Paulo. Mota. Sim. Aí, resumo do dia do tricolor, cara, olha aí. Tá trazendo o Arboleda, aliás, o Arboleda fez gol na despedida dele da Católica lá do Equador, né? Tá trazendo o Petros, volante, aquele que jogou no Corinthians. Anunciou o meia que vem da Colômbia, o Jonathan Gomes. E tá vendo alguns detalhes para concretizar a vinda de um menino aí da Ponte, o Matheus Jesus, que é volante. Saindo uns, chegando outros. Você acha que... Quanto tempo o Rogério vai ter para poder começar a sua... É uma pré-temporada dentro do campeonato, né? Porque você muda meio time no meio do campeonato. E aí? Quanto tempo você acha que o Rogério vai levar para conseguir entrosar um time? Ó, Sombrinha, acho que vai demorar um pouquinho. A gente tem até um modelo aí, um exemplo, que é o Palmeiras, né? O Borja aí, que não deu certo ainda, veio como um dos melhores atacantes do Brasil e não deu certo. Ainda não deu certo, né? Eu acho que a maior esperança do São Paulo mesmo, eu acho que é esse zagueiro aí, esse Arbeloa, sei lá. Me parece que é um dos mais, a contratação mais sensata, eu acho que foi a dele mesmo. Petros eu particularmente não gostei, porque, sei lá, não jogou porcaria nenhuma no Corinthians. Sério? No finalzinho que ele começou a jogar alguma coisinha, fez mimimi quando foi pro banco. Sério mesmo? Mas... É esse? Teve isso daí. O Petros? Pergunta pro mano, hein? Pergunto, mano. Não, o Petros foi mal no Corinthians, ô mano? Não. Não, no final da passagem dele, quando ele foi pro banco, ele ficou de meio mimimi. Ele foi pro banco no Corinthians. Ele não foi aquele volante que todo mundo era 100% do elenco. Mas deixa eu ouvir o mano falar sobre o Petros. Não, mas pera lá. Houve sim um momento em que ele foi pro banco. Foi mesmo. Mas isso não quer dizer que ele tenha tido uma má passagem no Corinthians. O Petros, aí se a gente analisar só o saldo mesmo, deixando aí o lado ruim de lado e colocando na balança também as coisas boas que ele fez. Gostei da frase, deixando o lado ruim de lado. Sim, o lado ruim a gente deixa à parte. Mas se a gente colocar tudo no pacote aí e fazer uma somatória, depois subtrair e tirar só o saldo da situação do Petros, o Petros não foi um mau jogador não, cara. O São Paulo tá contratando direitinho. Não bateu nada. São Paulo tá contratando bem. O Petros... Peraí. Ué, você tá querendo dar esse chiliquinho aí? O Dudu fez o quê com o árbitro no Paulista? Bateu no juiz. Você. Não, bateu no juiz. Então, e você não passa a mão na cabeça. Só um minuto. Passa a mão pro Dudu, até hoje. Jorrei agora em você. Você pensou que eu ia gagueja, falar que não, não. Não gagueja, não. Não, não, você que tá gaguejando. É óbvio, porque eu falei, te falei com você, argumento. Não, não, você perguntou pra mim e do Dudu. Falei, bateu no juiz também. Então, mas óbvio, quieto agora. Então fala. Fala que não, bateu no juiz, né? Mas na época... Não fica passando época, pano pro Petros. Dudu. Na época, você não, como não criticou o Dudu. Como não criticou? Criticando o árbitro. Como não criticou? Você tá louco? Não criticou o Dudu, não. Pode critiquei. Falei que foi infeliz, ué. Foi mal. Não, você não falou. E prejudicou, falou, é, o árbitro tava vindo, e prejudicou, costas, prejudicou o time do Palmeiras. Falei, você pega a gravação. Não, não lembro, ué, de você ter dito isso. É, pressão. Agora não lembra, não, né? É, não lembra, né? Não. Só lembra o que convém. Mas quando convém... É, é brincadeira, viu? O que eu ia falar é o seguinte, São Paulo contratando o Petros, Petros joga a bola, e o São Paulo tá fazendo certo. São Paulo tá tentando montar um meio de campo que, de jogadores que no Corinthians deram muito certo. Petros, Jusilei, tá certo, ué. Não, eu concordo com você. Filial? É isso? Você é, pode ser o Corinthians de qualquer filial, jeito? É. Inclusive tem Jadson, Danilo, né? Ih! Não, mas ô Sombra, o seu sonho é ganhar um título de novo, né? Desde 2008 que você não grita é campeão. Nossa, né? Não. Em 2012 eu gritei é campeão. Tudo bem, não foi aquela gritaria, não gritou, né? Não. Mas eu gritei não de um gritou, título. Não. Gritei de um título que você hoje diz que é o máximo. Não, hoje rapa, passou nossa. A ser melhor. A Copa Sul-Americana hoje passou a ser melhor. É igual, por exemplo, você comparar o Mundial do Palmeiras de 51 com o Mundial de hoje. Melhor. Hoje não é bom? O Mundial? O que, que é melhor? O que, que é bom? Antigamente não era, que mas é verdade. Hoje tornou-se um torneio mais forte. Ô, Mano, você não, como até aqui. O Mano reconheceu o Mundial do Palmeiras, tá vendo? Você reconheceu o Mundial do Palmeiras? Eu deve ter lido você lá. Alega. Não, o Mundial que você alega. Não, não, que eu alego não. Você não falou isso no começo da ligação. Falou, Sombra? Como começo de ligação? Vou te falar, um Mundial que o Palmeiras ganhou... Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, eu alego não, não é eu que alego. O de 51 ninguém... foi importante pro pessoal da época lá, ué. Então, como não? Foi, lógico que foi. Ué. Foi importante só pro porco, pra família do Palmeiras. Não, não, muito pelo contrário. Se você ler, na época, o futebol era diferente, ele era encarado de uma outra forma, né? Na época, o Brasil, RG. Era diferente. Porque, mas é verdade, só você, por isso que eu falo. Tem que saber da história para criticar ou, de repente, você aprovar uma coisa. Naquela época, o Brasil tinha tomado uma piaba do Uruguai aqui na Copa do Mundo e foi o torneio, na época, o mais importante ganho por um clube brasileiro. Ué, e quando o Santos, em 60, ganhava as coisas, todo mundo comemorava, porque a rivalidade não era igual agora. Ou era? Ah, mas é que o Santos... Não, desculpa, mas é que também o Santos não era um time assim que você falava assim... Nossa, que rivalidade, não sei o que lá. Era um time lá do litoral, que tinha o Pelé. Se tornava meio assim um time querido. Então, mas o pessoal gostava de ver o Pelé. Ah, duvido que se o Palmeiras fosse campeão, o corintiano ia comemorar. Duvido. Ah, Sombra. Duvido. Isso é lenda, isso é lenda. É só verificar, né? A história do futebol. O pessoal, né? Ia lá comemorar o título do Santos, igual. Como eu fui ver o jogo Portuguesa e Grêmio no Morumbi, torcer pela Portuguesa. Ué. É, e chupa também, então. Entendeu? Já que foi. É assim, você vai naquelas. Pô, a Luzinha vai ganhar do Grêmio, caramba. Sem querer dizer que o Santos é um time de porte da Portuguesa, não é isso? Não quis dizer isso. Mas... É no sentido de chamar a torcida Mas nem teria como dizer isso, né? Só... Não, ter tem. Ah, não tem. Mas eu seria bobo de dizer isso. Você não tem, né? Que nem o Mota, eu posso matar. Você não iria assinar um recibo desse. Falar né? Isso você também pode, né? Mas... Também pode. Pode. Mas então... aí as pessoas vão fazer uma análise meio cruel da gente. Mas vai assinar um recibo grande, hein? Enorme. Ô, Paulo. Oi, Paulo. Oi, Sombra. Com essa chegada aí de meia, Jonathan Gomes, que é um perfil de armador, você acha que o Rogério, ele vai manter o Cueva de titular e o Gomes de reserva, ou ele vai procurar escalar o time com dois meias? Ó, conhecendo o Rogério, assim, do jeito que eu conheço, eu acredito que, a princípio, ele vai fazer os testes, né, com os dois. Ah. E caso ele veja que não dê certo, sim, ele vai jogar com o Cueva e deixar o Jonathan como se fosse uma sombra. Sei, vai manter Cueva, o Cícero no campo, né? O Cueva está precisando de uma sombra, né? Ah. Deu uma decaída legal. É, tem um futebol muito, muito bom, mas deu uma decaída aí. Talvez por falta de concorrência, não sei, quem sabe. O Cueva jogou bem no último jogo. Se destacou sim, muito a história jogou do bem. Lucão. O último jogo, sim. O Cueva jogou bem na última partida, veio numa pegada boa. Paulo, palpite para hoje, vai. É São Paulo e Atlético. Paranaense. Eu acho que vai ser 2-1 São Paulo. Também tabu, acho. Camelo vai acabar esse negócio de tabu. Oh, 35 anos, etc e tal. Vai acabar, tá. Hoje vai tudo pro Beleléu. Campeão voltou. E ó, eu vou falar uma coisa. Não, para essa porra de campeão voltou, você também. Eu vou falar, apesar da fase difícil de São Paulo, é a época melhor pra vocês baterem no Atlético Paranaense, hein? É, porque eu acho que é um... Porque olha aqui, ó, eu nunca vi o Atlético tão fraco dentro de casa também, né? É verdade. Ô, Paulo, um abraço pra você, obrigado. Deixa eu fazer um merchan. Deixa. Mijan. Eu vou de 99 Corp. Ó, oh, bacana, ganhou um kit da 99. Dia clássico. Onde? Na McDonald's. Ganhou um par de vouchers, Mac Oferta, McDonald's, parabéns. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? E essa camiseta do Bahia vai ser minha, se Deus quiser. Olha a galera aí querendo a camisa do Bahia. Tá bom, tá concorrendo. Um abraço pra todos. Eu só queria deixar um abração também pro... Mano, ele é um cara muito gente boa, muito simpático mesmo, sem palavras nas redes sociais aí, atencioso. Ah, simpaticão. É, do mesmo jeito que você, Sombrinha. Da última vez que eu fui aí, te deu uma atenção legal. E também o Domênico Gato, o melhor locutor do Brasil aí. Mas o Domênico, como diz a dona Jamile, o Domênico é um doce de pessoa. Tá uma perna, né, ultimamente, mas é bom. Ela fala assim, sombra, as irmãs dele não são tanto, mas o Dodozito... Mas ela protege mesmo. Doce de abóbora. Jamais falaria isso, jamais. Oi, diga. Posso mandar 2 abraços aí? 2 pode, é o limite hoje, hein? Sim, claro. Um abraço para o pessoal da Voga, da minha empresa de comércio exterior. E para o grupo do Cartola, Amigos, Amigons United. Olha aí, Amigons United. Tá bom. Parabéns aí. Obrigado, viu? Um abraço, amigão. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97. Quero contar uma novidade bacana para vocês. Você sabia que agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. É isso mesmo. São mais de, atenção, 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display do Sem Parar, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Bem sacado. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e uso do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que é rapidinho. E pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver na sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-de-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Tem um monte de lugar, cara. Às vezes no comércio, no supermercado, você vai lá, tem o totemzão lá do Sem Parar. Sim. Tem na gôndola, tem o Sem Parar. Pegar, e aí é só fazer como eu ensinei aqui. E é moleza. Estádio 97 também é oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento da Nissan, não é, narigudo? É. Acho que ele foi no banheiro. Pequeno Sombra, olha só. Se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Days. O momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Todo conforto, qualidade e segurança do Nissan Sentra 2017 com o menor custo de revisão do mercado. Câmbio automático CVT e muito... Olha só, a partir de R$ 79.990 com taxa zero e 100% da tabela Fipe no seu usado. Bacana demais, né? Então já sabe, né, amigão? Não perca tempo, consulte condições e faça o seu test drive, porque quem testa, compra a Nissan, é isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor, é Nissan, Chuck! É Nissan, isso mesmo, agora vamos lá, seu Bento, resumo das manchetes do estádio de hoje, para quem não acompanhou no começo. Resumo das manchetes! What the fuck now, Palmeiras? Daqui a pouquinho, às 21 horas, na Arena. Nice. Provável escalação do Palmeiras aqui, ó, é o Fernando Brás, o Mike, é o Mina, é o Edu Dracena e o Egídio. Jean, Tietê e Guerra. É o ataque Keno, Roger Guedes e Borja. É hoje, hein, guerreiro? Vai, acorda, mano! Scream for me, Corinthians! Corinthians é só amanhã, né? Mas tem uma boa notícia aqui, ó. O Guarani tá afim de levar o Christian. Baita notícia pro torcedor corintiano, hein? Diga-se de passagem. Santos, let's go! Opa, é daqui a pouquinho, hein? Os times já estão em campo aqui, ó. Lá no Barradão, em Salvador. Passar a escalação aqui do time do Leverkusen. Vanderlei! Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Renato, M.M. Alisson e Vitor Bueno. Bruno Henrique, Copete e Kaique. Um cheiro de placar amanhã. Are you ready, São Paulo? Tricolor, ontem vendeu todo mundo. Hoje comprou todo mundo, que é o Alexandre Matos, foi pro Tricolor. Olha só, hein? Jonathan Gomes, Petros e o Borboleta. Não, desculpa, Arboleta. Ei. Esse seu Bento, viu, meu? Vai pro inferno, seu Bento. Diga aí, Motinha. Vamos dar uma notícia aí, o Dodô. Diga. O Barcelona aí... Tá levando Vitinho, né? Tá levando Vitinho, emprestado por 1,5 milhão, né? E depois, no final, de opção de compra de 15 milhões. Certo. De euros. Euros? É, de empréstimo. Né? Primeiro por empréstimo e depois por euro. Tá certo. Tem mais alguma coisa aí do porco, sim, ou Mota? O porco, o... apareceu no bid, viu, Dodô? O que apareceu no bid? Peraí, cadê meu papel? Bruno Henrique. Olha. Apareceu no bid. Peraí, cadê meu papel? Eu tava com o papel aqui, sumiu. Bruno Henrique apareceu no bid, viu, Dodô? Foi. Boa, Mota, já tá. Oh, vai tomar banho. Mas não é contagioso isso, né? É doença isso. Ué, mas só porque eu... foi uma vírgula, velho. Sabe? Uma vírgula. Olha, você é histérico, você não forma uma frase. Você se atrapalha sozinho. Finge, você não tá com e aí depois, saudade, ô RG, aí ele mete o pau no mas Lucão. Eu dei a notícia, o não cara dei? É o Lucão do rádio. Você sabia do Vitinho? Ô, não... oh, por que você cortou? Lucão, porque o Ben já tá falando. Você não pode atropelar o Ben falando. Ele critica o Lucão, ele é o Lucão do rádio. Agora é isso. Mas eu tô aqui 14 anos, trouxa. Nossa, deitou. Boa, nada, então vemos porque, que temos um problema grave de gestão aqui. Alguém tá comendo bola. É, os caras não falam, jogador tem empresário, cara. Ele deve ter alguma coisa aí também. Tem, mas olha, não vou falar com quem. Juiz, sabe tem, aquelas... mas não vou falar com quem, é melhor você ficar na sua. Quando aí, tem, né, aquelas avaliações de começo de ano, né, fala assim, e aí, meu, vai manter o time, vai mandar embora? Eu falo, puta, ano. Eu falo assim, Zé, você sabe, né, não dá, né? Não, não, isso aí não dá, agora não, eu também não posso te dizer por quê, né? Então, fazer o quê? Tem jeito. Não, chupa. Caraca. Tem coisas que... Chupa. É. Tô aqui. Chupa. Que mais, mano? Que mais? Tem uma coisa aí? Não, não vou falar mais nada. Não vai falar mais nada? Puta, ganhamos. Ah, você conseguiu, hein? Pronto, conseguimos. Aí não tem vai falar o mimizinho dele. É. Ele tem cólica, ele tem TPM. Não tem cólica, Motinha, nada. Você parece um amigo meu, cara. Você parece um amigo meu, Chiquinho, velho. Que ele tem a mesma, o mesmo sintoma que vocês. Começa a brincar com ele e começa a dar essas espanadinhas aí. E aí? Ah, é? Ah, esse chiliquinho aí bate, inclusive é advogado também, viu? Ah, advogado, joga as coisas no chão. Nossa, no fórum ele faz isso, mano. Chão. Mas eu imagino esse cidadão na frente do juiz. Pois e aí? É. Outro dia ele tava com um cara lá, acho que é Flávio, amigo dele, que eu acho que é União Estável também. Ah. Deu pitizinho na frente do juiz, os dois quase foram presos, é verdade. Ah. E bate laptop, quebra a tela, sabe? Ah, não, assim, para. Mas... Imagina na nossa audiência, senhora. Isso aí, velho. Tá louco. Ô, Motinha, você precisa se controlar um pouco mais, cara. É verdade. Vai fazer bem pra saúde. Mas eu nunca bati ninguém, não sou uma pessoa nervosa, não mas brigo. Pera lá, sou o beijo da vida. Vírgula. Não, eu nunca bati vírgula. Eu lembro de uma história no estúdio, tá certo, no qual o André foi contar uma passagem da sua vida. Mas esse mereceu. E, ué, então, você bateu no cara. Você foi pra cima dele, deu xilique. Foi pra cima. Foi pra cima. Foi sim. Você jogou um grampeador na testa do cara. Foi pra cima. Isso? É. Nunca grampeador? Tô mentindo, beijo? Foi pra cima. Não, não tá. O Mota é uma pessoa repugnante. É. Falou, ô Benjinha da Paz. Esse é Estádio 97, estamos aqui trazendo informações, mas a gente vai agora para as mensagens do WhatsApp, as ótimas mensagens do WhatsApp do Estádio 97, mas antes o Domênico vai falar do McDonald's, né? Verdade, né, Dodô? Só, gente, WhatsApp. Quero dizer o seguinte para vocês, se você tiver afim de sentir sensações inexplicáveis, presta atenção, junte dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um para o outro. De um lado... o Big Mac. Ah, o Big Mac você adora. Do outro lado, uma Coca-Cola geladinha borbulhando de sabor, hein? É uma mordida e um gole e você vai pirar, viu? Uma mordida e um gole e você vai pirar. E olha só, se você quiser deixar essa sensação ainda mais inexplicável, então peça o grande Big Mac. Porra, tá dando uma fome agora. Nossa, de falar, né? Mal, hein? Dois grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pãozão com gergelim. Ah, meus amigos, é a grande Big Mac e Coca-Cola, hein? Olha que dupla, hein? Prove, sinta, tente explicar, é McDonald's. Boa. É, McDonald's. Mensagens no nosso WhatsApp. Fala, galera. Aqui quem fala é o Fernando, São Paulino. Ô, Dodô, me tira uma dúvida aí. Se a Taça Brasil foi o que deu origem ao Campeonato Brasileiro e por isso o Palmeiras tem aí 9 títulos, né? Não seria correto também considerar que a Taça Rio, que deu origem à Champions League, poderia contar como Champions League pro Palmeiras? Ah, velho. Não, aí não. Aí nada a ver. Então, uma zoada de você, Domênio. Deu uma deitada aí, ó. Não, não é deitada, é que o cara pra fazer as perguntas, eu digo pra todo mundo, e pela última vez, também pra encerrar esse assunto, porque não briga com ele. É chato, né? Já ficou mala, saco, já. Hein? Tá mala já o negócio. Então, assim, vai lá, o Google é uma ferramenta fabulosa, fantástica. É. Eu digo pra todo mundo, quando você não sabe alguma coisa, você vai acessa Google. O Google e é o pai lá. Dos burros, né, também? É o novo. É o novo, né? Não, pai dos pátia-burros. Que antes era o Aurélio, né? Não tem mais, né? Hoje, ninguém tem tempo, Vieira, de ficar lá aí em casa, pegar o dicionário e ficar procurando letra, mas não dá. Então o Google tá aí, é uma ferramenta espetacular. Vai lá e verifica lá o que foi. A Taça Brasil, lá atrás, entendeu? Vê lá, analisa. Você que gosta de futebol, analisa. Estude, pra não falar bobagem, assim, vir perguntar coisa aqui. Pergunta pro Google, eu não sou teu pai pra te explicar. Vai lá procurar não, eu só tô explicando, porque às vezes tem uns puta de uns mané, né? Nem aqui no programa ele vai ver lá. Calma, doutor, calma. Vamos lá, mais uma mensagem. Tem um outro aí que tá falando toda hora aí, ó. No WhatsApp, oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Fala, galera do Estádio 97. Vocês estão pegando pesado com o Dodô, um cara que é muito coerente e é o mais imparcial desta mesa. Tem toda a coerência que ele diz referente ao Mundial. Inclusive, pode pedir pro Bá aí pegar um replay dele falando que o Palmeiras tinha Mundial, um replay antes de 2015. Ele sempre disse isso. Ou será que não? Abraço, galera. Rafael. Valeu, Rafael. Mais uma mensagem. Esse é o WhatsApp do estádio. Boa noite, pessoal do programa mais viciante do Brasil. Aqui é o Adilson Juliano. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se o ano que vem a CBF resolvesse mudar o nome do Campeonato Brasileiro para Campeonato Nacional do Brasil, qualquer coisa assim, já não ia valer mais nada? Os brasileiros daqui pra trás ia ser uma coisa, nacional ia ser outra. Eu queria saber isso aí. Olha a confusão. Ah, isso aí ia dar um caldo, hein? Ia, hein? Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp, vamos lá. O mano é um mala, o mano é maloqueiro, todo mundo sabe que ele pega o Romero. Chupa, mano, que é o Robson Santista de São Bernardo. Pera aí, o mano é um mala? O mano é maloqueiro, todo mundo sabe que ele pega o Romero. O mano é um mala, o mano é maloqueiro. Todo mundo sabe que ele pega o Romero. Sensacional. Segura aí, boneca. Sem segurada aí, bonequinha. Sem bonequinha carioca. Segura teu B.O. aí. Não espana, não. Tem a versão assim, ó. Olha, o mano é um mala, o mano é maloqueiro. Todo mundo sabe que ele te enfia o espeto. Ah, juro! Não rimou, não rimou. Sem mimimi. Sem mimimi. Não rimou. Ficou uma porcaria essa rima aí também. Sem mimimi. Vamos lá, mais uma mensagem. Hoje, filhão. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Boa noite, galera. Quem fala é Rafael Bier. Sombra, tô dando risada até agora, pô. Oh, não pode. Você tomar como base um relatório de uma instituição financeira analisando o clube, pô, Sombra, aí não, né, cara? Aí não pode. Pega o relatório dos auditores independentes lá, aí sim, aí você pode fazer alguma análise sobre aquele relatório. Aí é uma coisa. Pô, não pode, né? Mano, você é excepcional. As suas palavras têm força demais, cara. Você, obrigado, sim, irmão. É impagável. Valeu, boa noite, valeu, irmão. Rapaziada. Nossa. Não, o cara, junto. O cara pegou o maior banco do país e jogou na lata do lixo. É. Não, quando não, era a Forbes que falava que não, o Corinthians era bilionário, não, aí, não valia. Aí valia. Aí não vinha o comédio. Auditores independentes da Associação da Vila Maria. Aí valia. Auditores independentes da Vila Maria, pelo contrário, mas a Forbes é uma revista especialista nesse assunto. Agora, o Itaú, ele não pode... Então não manja de dinheiro. Não. Inclusive, não. Não manja de nada. Inclusive, esse banco, ele entende de fazer feira, né? Ele não entende de finanças. Ele vai na quitanda. Ele vende frutas. Não é isso. Gente, vocês têm que analisar o balanço do clube. Muitas vezes ali você tem receitas, você tem despesas ali que não estão atreladas de maneira simples para que você possa entender. Não dá para pegar um número ali e julgar de forma rasa. Você precisa ser um conhecedor do assunto para poder fazer uma leitura. Realmente, tratando-se de clube, precisa conhecer bem. Porque eu lembro de um clube que era lançado no balanço compra de lingerie. Ai, será, hein? Rapaz. Que tinha secretária de presidente que comprava lingerie. Rapaz. Como assim? Desenha aí. Eu não lembro. Não. Opa. Qual foi o outro que tinha consumo de não sei quantos pãezinhos, quilo de carne? Desenha. Não precisa desenhar muito. Desenha isso aí, velho. Tá estranho. Realmente, analisar balanço de clube é uma coisa que só clube pode dizer. Lingerie com carne? Pois é. Agora, eu tô vendo a cara do Mando, ele rindo. Não. A maior parte dos ouvintes do Estádio 97 também talvez não tenham entendido. Você poderia ser um pouco mais específico e citar nomes, inclusive de clubes e dirigentes, ô Sombra. Ok, agora. Isso estava na mídia, foi na década passada, na gestão do seu amigo Alberto do Alibe, quando tinha aquela coisa de compra de lingerie. Não é meu amigo. Nariga, é isso. Nariga agora, era o fornecedor de lingerie? Agora eu já disse era quem você foi. Que usou bem a lingerie? Hein, Nariga? Você que fornecia lingerie lá com o Alberto? Mas agora temos um nome, por exemplo. Agora o Benja, que era um cara próximo do Alib. Você usou alguma calcinha ou sutiã dessa Eita, negativo. Benjamin. Negativo. Bom, Benjamin também não usou. Agora os ouvintes já estão informados do que se trata. Então, pra gente... Eu tô vendo como é difícil avaliar aí o balanço do teu clube. É complicado. Vamos lá. Vai. Isso é outro antes também. Sua resposta melhor agora é vai. Vai, escola de samba. Pelo contrário. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro determina que o Corinthians é, de fato. O Corinthians é um time tranquilo hoje, que está pagando tudo em dia e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. Nossa, o Benja, simples assim. Tá muito tranquilo. Vamos lá, mais mensagem aqui, vai. Meu, esse mano é um fanfarrão, cara. Quando é para elogiar o Corinthians, ele usa o Itaú, ele usa a Forbes. Ele usa a Gazeta da Vila Maria. Agora, quando é pra falar mal, cara, ele desdenha de tudo, cara. Impressionante. Emerson de Interlagos. Chupa, mano. Eita. Não, é muito feio isso que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando depreciar o momento glorioso que o Corinthians vive. Jamais. Queria dar um recado pra você. Você que é o cara aí que gosta de viajar. Você que gosta de acompanhar a seleção brasileira. E mais do que nunca, adora o evento Copa do Mundo, é verdade. A Rússia vai ser o país sede da próxima Copa do Mundo. E como passou rápido o tempo, né? O ano que vem já temos aí a Copa da Rússia. Tem a chance de estar lá com a Estela Barros Turismo. Boa. A Estela Barros, que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, com várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal, final? A Estela também tem essa opção. Ah, tá bom. Você quer assistir a Copa inteira? É óbvio que a Estela Barros tem tudo para você. Todos os roteiros, inclui logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Tem guias brasileiros e guias russos, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Quando você vai para a Rússia, o legal é se hospedar nessas cidades. São as duas principais cidades, dois destinos turísticos maravilhosos. E detalhe, você fazendo até o fim de junho a compra do seu pacote para a Copa da Rússia, você pode parcelar em até 11 vezes e ainda ganhar 5% de desconto. Então eu vou dar agora um telefone para você ligar na Estela Barros. Anota aí, ó. 21-66-2250. Você pode ligar agora, tem um plantão da Estela Barros para te atender. Esse é um recado mais do que especial. Você aí, tô falando com você, que já foi em várias Copas do Mundo, você que já conhece Copa do Mundo, só que sempre acompanhou, e para você que quer ir pela primeira vez, ligue lá na Estela Barros, 21-66-2250. Até o fim de junho, você parcela em 11 vezes e ainda tem 5% de desconto. É um baita desconto, tá bom? O site é estelabarros.com.br. Lá tem informações. Estela, com S mundo e com dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Estádio 97. E também tem um oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. Vamos trazer ouvintes? Vamos lá? Sim, vamos lá. Bora, bora. 3284-7097, toca as Drubal. E leva o Benjamin no cano. Ai! Mano, e leva o Benjamin no cano. Ai! Alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Rony? Beleza? Beleza, Alexandre, beleza. Do quê? Verderame. Verderame. Pô, ouvinte antigo. Esse é. Quantos anos? Se eu não me engano, ele mandava muitos e-mails pra gente. É mesmo, é? Negativo. Então é um sobrenome parecido. Negativo? Ele entrou muito no ar, o Benjamin. Ele nunca mandou e-mail, não. Entendi. Mas é um. Oba! Pergunta pro Bá se não é o Bá acabou antigo. De falar isso. Ele falou que é antigo, mas não mandou e-mail. O Bá tá confirmando que ele participou, não mandou e-mails. Só muito. Participou. Viu, bem, ele é ouvinte antigo, sim, mas você conhece ele porque já entrou muitas vezes no ar. Não, eu não conheço ele, eu lembrei do nome só. Tá bom. Mas é uma mala. Cara, nossa, vocês estão no mau humor, cara. Nossa, os puta caras mal-humorados. Entendi. Quantos anos, meu velho? Hoje 47. Hoje é aniversário. 47. Mas hoje 47 porque amanhã vira 48? Não. Exatamente hoje 47. Aniversário dele. Parabéns. Parabéns. E faz 47 anos que o Brasil foi tricampeão mundial, hein? É verdade. Que o Brasil? No dia. Isso, parabéns. No México. Tá bom. Ô, meu velho. Verdeirão. Santos, né? Santos. Fala de Santos aí. Ô, velhinho, Alexandre. Diga aí. Começou, hein? 9 minutos do primeiro tempo e o Peixe diz que tá caindo um toró, velho, mas um toró. É mesmo, Lá contra o Vitória que não tá fácil. O que mais tá te surpreendendo nesse time do Santos aí no Brasileiro? Tá surpreendendo? Olha, cara, o time tá bem, cara, todos os problemas que está tendo aí no Santos, eu não sei o que está acontecendo. Está meio estranho, cara. Você não... Está meio estranho. O time está bem no campeonato. Está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, mas eu não sei com essa janela aí de transferência, aí você vai mudar alguma coisa. Aí, mas tá, assim, o clima está meio estranhão lá, do jeito que é o Dorival. Você não... O Liverpool, o Leandro Donizete lá arrumando, querendo sair... Você não acha que o time deu uma acertada ali no, na defesa, meio de campo, e agora ficou muito dependente do ataque ali, que os três não estão virando, velho? Então, deu uma melhorada, né? Você só faz 4 jogos sem uma gol, né? Apesar que eu não sei lá, eu nem confiava a defesa do Santos. O que tá salvando, pra falar a verdade, é o Vanderlei. O Vanderlei, se não fosse o Palmeiras, tem sido importante. Se o Vanderlei não tá fazendo não acabou o estoque de milagre do Vanderlei, o Santos tinha tomado vários gols aí, esse é o problema. O Lucas Lima, a galera tá dizendo aí que vai acertar, ou acertou com o Barcelona, e nos sites aí, o pai dele disse que ainda não tem nada certo. Tá certo ou não tá certo? Bem já? Acho que caiu o sinal deles lá no Rio de Janeiro. Foi pro limbo. Peraí, tá me ouvindo agora? Agora sim. Voltou. As pessoas, muita gente me xingando. Por quê? Por quê? Porque o que eu falei foi o seguinte, a informação que eu tenho é que entre o Lucas Lima e o Barcelona está tudo certo. Sim. 100% certo, porque ele não assinou o contrato, porque ele não pode. No, a partir do dia 1º de julho, que vai dar os 6 meses do fim do contrato dele, ele pode assinar o contrato com o Barcelona. A informação que eu tenho é que ele sai de graça, que ele assina com o Barcelona, o procurador, quem gerencia a carreira dele hoje é o pai do Neymar. Essa é a informação que eu tenho. E que entre o Barcelona e o Lucas Lima estava tudo certo. Acho que é um contrato de 4 temporadas, se não me engano, 4 ou 5 temporadas. E o que você está dizendo era o... E se você for ver, se você for ver, já faz alguns meses que a diretoria do Santos tenta, porque tenta renovar o contrato do Lucas Lima. Sim. Você viu ele aceitar? Não. Não. Igual, só que na época ainda tinha multa, o Ganso, a diretoria do Santos ofereceu na época um aumento de salário para renovar o contrato. O Ganso não queria. Só que o Ganso ainda tinha um tempo a mais de contrato. O Lucas Lima não. Sim. Então, mas... essa é a informação que eu tenho. Tá, mas o que você está dizendo vai de encontro também, embora o presidente do Santos, a diretoria, lá tenha tentado renovar ou fazer esse contrato com o Lucas Lima, mas foi um risco que o presidente assumiu e admitiu isso. Ele disse, se não me pagarem o que eu quero pelos 10%, ele fica aqui e depois vai embora do jeito que for, né? Então, pode ser que seja exatamente isso mesmo. E não esquece também que depois da venda do Neymar, a relação entre Neymar, o pai do Neymar e o Santos não é das melhores. Ah, né? Isso já era. Agora, essa é a informação que eu tinha ontem, RG. Ninguém está acreditando. Vamos ver, o tempo vai dizer. Sim. Ah, mas é isso mesmo. Ô velhinho, você vai sentir muita saudade do Lucas Lima? Não é sentir saudade, não. Hoje em dia eu não babo ovo pra nenhum jogador. Fala a verdade, maluco. Você tá em choque, ó. Oh, nada, por exemplo, mano. O Robinho, vai. Ah, o Robinho eu agora não babo, no Atlético Mineiro. Eu tenho o grupo do Santos, duvido, dos meus duvido. Amigos. Duvido que me escorre uma lágrima quando você vê o Robinho jogando com a camisa do Atlético. Eu acredito no Alexandre. Não dá borra pra nenhum jogador. Eu torço pro Santos, tá não torço pra jogador. É isso aí. Antigamente, o cara ficava 5, 6, 8 anos. Eu só tenho um respeito pelo Renato, respeito. Agora, por nenhum jogador. Hoje em dia, eu não torço pra jogador nenhum. Concordo com você. Eu torço pro Santos Futebol Clube. Concordo com você, Renatinho. Hoje em dia, eu não falo de Giovani, os caras, o Giovani vai pro Flamengo, os caras do grupo do Santos que eu tenho. Que se lasque o Giovani, vai pro Flamengo. Não é que se lasque, desculpa, falei errado. Ele vai com Deus, vai onde tá pagando mais. Eu não babo pra jogador. Hoje em dia, o jogador fica igual o Mano falou, mano. Você fala que o jogador é feito lá na base, os caras gastam mal grana. Aí vai fazer um contrato, os caras já tem 200 empresários e não fica no time, vai embora, arruma confusão. Hoje tá errado, o futebol tá muito diferente, entendeu? É quem paga mais, né? Isso aí, eu concordo com você, Alexandre. E outra coisa, o Benja que fala aí, eu sou totalmente a favor, tá na hora do calendário brasileiro se adequar ao calendário europeu. Nossa, faz tempo. O time começa do ano e começa... de ver os times. Olha, eu tava vendo uma reportagem aí, é sobre o São Paulo. São Paulo ganhou de 4-0 do Corinthians no fim do ano passado, não foi? Foi. Foi. Vê os jogadores, vocês têm como buscar rapidinho aí. Vê os jogadores que fizeram os gols no São Paulo e vê esse último jogo que o São Paulo jogou com o Corinthians. Vê os jogadores que fez os gols no Corinthians aquele dia. Vê quantos deles estão no São Paulo hoje. Tá, a maioria. Procura aí pra ver. Já era. O problema... Já era. É, amigo, o problema é que quando era pra ter adaptado, não adaptaram. Então, agora, a Libertadores é o ano inteiro. Exato. Então agora vai ficar muito mais difícil de adaptar. Agora você imagina os times que estão na Libertadores, que antigamente a janela não atrapalhava a Libertadores. Agora atrapalha também. Se o Grêmio que tá bem, você vê o Grêmio... O Palmeiras, se perder jogador agora, arrebenta, segundo semestre tem Libertadores. Arrebenta, mas, amigo, vamos discordar dessa parada aí. Como você vai cobrar os treinadores desse jeito? Se o mas João o amigo, Rogério Ceni aí, como que você vai cobrar o treinador? Se o cara começa com 11 jogadores em janeiro e em junho tem outros 11 diferentes. É verdade. Mas peraí, aí eu vou discordar radicalmente de vocês. O negócio é o seguinte, cara. Adaptar calendário aqui com a América do Sul, com a Europa, tá extremamente errado. E eu vou falar o porquê. O Brasil, ele é refém da situação, tá certo, econômica que o nosso país vive, independentemente do período. Pode ser no meio do ano, pode ser no final do ano, pode ser tipo em novembro, pode ser em março. O Brasil, quando ele precisa vender jogadores, ele vai lá e vende. Não tem como você, mas aí a gente minimiza. Não minimiza não. Porque o Corinthians, quando ele perdeu aquela sequência de jogadores que saíram ali no término de 2015, o Corinthians ele perdeu jogadores aí na janela do final do ano, entre dezembro e janeiro. Então, o Corinthians ele perderia aqueles jogadores de qualquer maneira. Você não perde no meio do campeonato. Mas mesmo assim, Benja, mesmo é diferente, assim, mano. Mesmo assim. Então, ouça o porquê existe essa troca de turno aí na Europa, porque é no meio do ano e no Brasil não é. Quando a gente fala de intervalo de temporada, a gente está se referindo ao verão, tá certo? Na Europa, eles são obrigados a fazer isso porque ninguém consegue jogar com aquele calor do verão europeu. Aqui no Brasil, imagine se as férias de meio de ano, ou seja, o recesso dos jogadores, fosse em junho e em julho. O que não ia ter de chiliquinho aqui de jogador? Mas eu não consigo ir pra praia com a minha família. Isso é de brincadeira, não tem como adaptar, gente. Não tem como adaptar. O Brasil tem que continuar seguindo o óbvio, que é o que sempre aconteceu desde o início, desde os primórdios. Sombra. Tem que ser primórdios. A temporada de janeiro até dezembro. Quantos países da América... Quantos países da América do Sul... Tem o calendário, não tem o calendário adaptado ao europeu. Só nosso, todos, menos só a Argentina. Nosso. Imagina, é só a Argentina não, que... Senhor. Imagina, não, senhor. Não, não, não. O Atlético foi campeão agora na Colômbia. Né? O Atlético foi campeão agora. O Boca foi campeão argentino. Ontem. Do Chile eu não sei. Do Chile eu não sei. Mas eu entendo. São dois países que tem. É só o Brasil que não tem, gente. O Brasil tá na contramão de tudo. Perder jogador, é óbvio que vai perder. Não é isso. Mas você não perde em meio de campeonato. Mas o Mano quer dizer, o time é claro, o time vai perder, o Corinthians perdeu. O time, mano, é diferente, porra. Você perdeu o jogador em dezembro, agora é uma coisa. Você perdeu o jogador em julho, em agosto é outra. O Corinthians ele perdeu jogadores, Benja, naquela saída lá do Jadson, do Gil. Todo mundo em janeiro, pegou todo mundo de calça curta. Mas a maioria das saídas, geralmente, mano, são no meio do ano. Quando sim, é sombra, o mais robusto, mais forte. É mais e tem outro detalhe, viu? Agora, ferrou. Vocês estão percebendo que vai ferrar pro mercado chinês, né? Porque mudou a regra lá. Ah, é? Qual que é? Agora é o seguinte. Se você, por exemplo, você vai lá comprar um jogador por 10 milhões de euros, né? Se você pagar 10 milhões de euros pro clube chinês, você tem que pegar o mesmo valor que você pagou pro clube e depositar na Federação Chinesa. Sim. Caramba. Então tem que... Por isso que eles querem renovar os empréstimos lá, porque se você renovar quem tá lá, não precisa fazer isso. Se você contratar hoje, o valor que você contrata, você tem que depositar na Federação. Quer dizer, a Federação descobriu também, igual... você imagina a grana que esses caras vão levar, velho. Desculpa, se eu compro um jogador na China, eu pago 10 pro clube e 10 pra federação? Você compra na China, não. Não, a China compra fora. Se a China comprar... A China comprou o... Lucas Lima. O Petros por 10 milhões de euros... Vai ter que pagar 10 milhões de euros na Federação Chinesa. Agora foi brasileiro pra, federação lá, velho. Ah, bom, você pode ver. Você pode ver. Dá uma olhada. Essa janela que tá começando agora. Não tem muito jogador indo pra lá, né? O mercado chinês é outro. Mas você não tá vendo especulação do futebol chinês. Você tá tendo muita coisa do futebol mexicano, do futebol francês. Eu, hein? Mal, então melhor pra nós, né? Sim, diminui um pouco. Pelo diminui um pouco. Sombra, não vai mudar nada, não vai melhorar nada. Sombra, sai da China, eles arrumam outro país. Não se preocupa. Como você é pessimista, Benjamin. Benjamin. Sou realista. Você devia ser um cara otimista como eu. Ô, Verdeira... A fé que me faz otimista demais. Alexandre. Ô, Verderame, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Continue sempre aqui, tá bom? Obrigado, posso fazer um merchan aí? Pode. Pode, antes diga quanto vai terminar esse jogo, Vitória e Santos. 1-0 pro Santos, tá bom demais. Tá bom demais. Tá. Como tá o jogo aí? Faça o merchan. Me ajuda aí, por favor, hein, igual do Zaqueiro. Todo dia de clássico com o McDonald's. Sim. Todo dia de clássico no McDonald's, ganhou. McDonald's. Isso, ganhou os vouchers. 99 Corp eu vou. Boa. Eu vou de 99 Corp. Boa. Vou de 99 Corp. Isso. O Zé falou, o RG falou boa, não. Ele errou. É vou de 99 Corp. É que importante era o 99 e o Corp. É, Só nova linha Bozano me garante mais proteção e diversão? Olha, é só Bozano, não é a nova linha. É só Bozano, me garante mais proteção e diversão. Três vezes mais proteção e diversão. Três vezes mais proteção e diversão. Boa, cara. Valeu, obrigado. Tudo de bom pra você. Obrigado, Sombra. E vocês são totalmente pagáveis, hein? Valeu. Boa. Aí, Zé, viu? Totalmente pagáveis. Escutou, Zé? Valeu. Nossa, o RG agora foi meio cobrador, como se a rádio não pagasse, hein? Vocês viram isso? Zé, tá vendo? Tá vendo? Ô, Domênico, o que é que nós falamos aqui quando o cara fala que nós somos pagáveis? Que a gente fala que... Eu acho que caberia uma reunião aí. Que é bom que que o dono tá ouvindo, não é isso? Exatamente, é isso aí. Agora vem o Nanico, sem tamanho, sempre querendo jogar a gente contra, agora contra o dono da rádio. É brincadeira, né? Isso eu tenho que aguentar isso de você? Não falar assim do Zé, não. Ai. Vai lá no final do corredor e senta. Que isso? Ah, eu mais queria. Tá com ciúmes? Não, fica à vontade. Marigudo. Não, é meu, eu sento mesmo. Habla. Você tem um recadinho do Extra pra nós? Tenho, porque tá rolando o Festival da Tecnologia. O Festival da Tecnologia tá rolando lá no Extra. E você pode ganhar mais de 10% de desconto nos televisores anunciados, pagando nos cartões Extra. Olha só, TV LED, 49 polegadas, Filco, apenas R$2.339,10. Ou em 20 vezes sem juros de R$116,96 nos cartões Extra. Tem também smartphone Samsung Galaxy J7 Metal por apenas R$ 999,99 ou 12 vezes sem juros de R$83,25 nos cartões Extra. DVD automotivo 7 Positron 7 polegadas por apenas R$ 599 ou 6 vezes sem juros mensais de R$ 99,83 nos cartões Extra. Então já sabe, amigão, aproveite o melhor da inovação com a economia que você merece só no Extra. Chuck! Sim, Chuck. Sim, tô aqui. É que chuvando. Chuck! Vou te falar, o nosso aqui, técnico... Ele vem aqui e aperta os botões. Pô, posso fazer, eu posso fazer parte do Estádio 97? Eu queria ser uma espécie de técnico dentro do programa pra dar opinião. Mas por que ele não pode? Se o Mota pode? Ai, porrada. Outra porrada, velho. Só tá tomando pancada hoje. Mas era melhor pôr um fundo. Eu falei alguma mentira, ô Vieira? Não. Não, não. Nenhuma. Jamais. Nossa, tudo que você falar do Mota é verdade, Benja. Eles são um lance. Mas o Silvano é muito bolinha chinesa, hein, velho? E o Mota? É, o Mota é muito amigo nosso. Porra, mano! Valeu, mano. Colega de trabalho, assim, né? Colega de trabalho. Colega de trabalho. Mas você pega a Motinha, também é muito competente. Nem amigo é colega de trabalho. Também. Vamos lá que tem mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, amigões. Aqui é o Cleiton da Zona Oeste. Eu vi o Motinha falando aí que o São Paulo trouxe meia, trouxe zagueiro, trouxe volante, tudo que tava precisando. Mas e o técnico? Vai trazer quando, hein? Valeu, um abraço. Ah, o técnico tá lá, tem que acreditar no cara, né, velho? É, mas às vezes o Rogério faz a coisa ficar difícil de acreditar, né? É, mas agora é o que a gente tem. No momento espero que ele melhore. Vamos lá, mais mensagens. Oferecimento da Stella Barros Turismo. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Boa noite, galera do Estado 97. Aqui quem tá falando é o Marcão, São Paulino de Mauá. O Vieira tava falando que tirar 11 pontos de um time grande é difícil, do time pequeno é fácil. Não mesmo, falei isso não. Assim, São Paulo, num dos anos que foi tricampeão brasileiro, tirou 11 pontos depois do meio do turno. De um time pequeno, eu só não lembro o nome do time, mas era um time pequenininho, sem tradição nenhuma. É, porque tem um hino até a pé nós iremos, né? Olha aqui, ô, figura. Eu não falei que era de time pequeno, era fácil. Para não, E outra, RG, eu tinha Celso Roth como treinador, aí não dá, desculpa, né? Desculpa, mas não fomos nós que contratamos pra vocês. Não, eu sei, vocês que contrataram o Celso Roth. O que nós vamos fazer? Chora. É, isso aí é o problema. Nós perdemos por causa do Celso Roth, só. Não foi ele que foi campeão pelo Inter? Olha, desculpa, não ele sei, fala cara. Assim, nós perdemos por causa do Celso Roth. Desde que veio pontos corridos, o Grêmio nunca foi campeão brasileiro. É. Não. Ué, mas e daí? O que, que muda? Vocês agora jogaram... o Celso Roth é o técnico de vocês todo ano. Não, mas agora você tá vendo que, por exemplo, se a gente tivesse 10 pontos na frente, a gente não ia perder esse título. É diferente. Vai. Tá querendo aprender da nó e põe pingo d'água agora. E outra, foi uma fase terrível que o Grêmio passou, que acabou o ano passado, graças a Deus. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o DJ Fábio Salvione. Queria questionar com o Mano aí. Ô, Mano, como que será que tá o Potker lá no Inter, hein? Eu escutei vocês falando aí do Internacional aí no começo do programa aí. Pô, será que ele tá arrependido de ter ido pro Inter? O que você acha, Mano? Valeu, lógico. Um abraço. Então, amigão, pra falar a verdade, quem fez a grande M ali foi a Ponte Preta, não foi nem o jogador. O jogador, ele queria jogar no Corinthians. Ele tava praticamente certo ali. E ele acabou sendo profissional ali naquele momento em que ele foi solicitado, ele entrou em campo. E ali o Corinthians pegou e falou, então beleza, na própria Copa do Brasil, o Corinthians gostaria de utilizá-lo, ele acabou jogando pela Ponte esse torneio. O Corinthians falou, então agora acabou a transação. O cara ficou chateado, ele chorou, tá na cara, qualquer jogador do mundo, é verdade, Mota. Na época lá ele chorou, ele deu até uma entrevista coletiva, porque a torcida da Ponte tava xingando ele. E é natural, qualquer jogador do mundo tem o sonho de vestir a camisa do Corinthians. O cara vê aquela torcida, vê a história do clube, o peso da camisa, o cara quer jogar lá. Sim. O Potker, naquele momento, ele pecou em ter sido profissional. Porque se ele põe a mão na coxa, como muitos jogadores fazem, hoje ele estaria com a camisa 9 do Corinthians ali, brigando com o jogo pela titularidade. Sim. Ou até não, ele poderia jogar até sombrar, porque o Potker, a posição original dele não é aquela de centroavante parado, fixo. É aquele cara que pode jogar até de segundo atacante. Ele tem velocidade e talento pra isso. Então, cara, mas se ele tiver que fazer um balanço mesmo aí da situação dele, ele deve estar hoje aí sem dormir, deve estar tomando antidepressivo pra entrar em campo. E o cara deve estar mal. Deve estar mal com ele, com a família, porque ele não queria estar lá. Entendi. E que jogador top, que desponta num campeonato, que quer ir pra uma Série B jogar lá com um time que tá capenga. Então, uma coisa é você disputar a Série B com o Corinthians, aquele ano de 2008, que todo mundo sabia que o Corinthians tava montando um esquadrão pra jogar a Série B e que subiria pra Série A nadando de braçada como aconteceu. Subiu em 2008, chegou na final da Copa do Brasil, perdeu pro Sport, mas em 2009 ele venceu a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Paulista. Era um time muito forte, diferente do que é o Inter hoje, que tá em frangalhos. Inter tá em frangalhos, mano. É verdade. Tá mesmo. Vamos lá, o Inter tá acabando, né? Mais mensagem. Graças a Deus. Fala assim. E aí, galera do Estádio 97, quem fala é Rafael, de Cotia. Eu vi vocês fazendo um a um aí, comparando o jogador do Corinthians contra os jogadores do Flamengo lá e tal. Só que na verdade deveria fazer jogadores do Corinthians versus jogadores do Grêmio, que hoje é um dos melhores times do Brasil aí, pra ver como que fica aí, um a um. É pau a pau, é bom. É nóis. Chupa, Dodô. Amanhã a gente pode fazer um amanhã, a um aí entre fazer, Grêmio e Corinthians, né? É pau a pau, né, mano? Amanhã. Os dois times aí são bem equilibrados, cara. É que o Grêmio, se a gente pegar aí nos talentos individuais, a gente vai falar do Luan aí, vai falar do Ramiro, talvez são jogadores aí que realmente estejam bem acima. Mas o restante, assim, são times aí nivelados. Agora, eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Não é verdade? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Beba com moderação. O estádio também tem oferecimento de Nissan Narigotes. Narigotes. Mas ele não presta atenção, cara. Ele tá jogando videogame aqui, mano. Aí, mano? Tá com o joguinho dele lá. Tá mandando os Benjamin sombrar. Benjamin, deixa ele sozinho, velho. Por isso que ele não pode ficar sozinho. Eu deixo o Benjamin sozinho aqui, eu corro risco de ser processado por abandono de incapaz. O que rola aqui. Outro dia eu precisei deixar o Benjamin sozinho porque eu fui no banheiro, velho. Fiquei preocupado. O que rola aqui é uma grande sacanagem, porque eu estava atento, mas esse filho da mãe cortou meu microfone. Mentira. Mas olha, se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Days, o momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Todo conforto, qualidade, segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado. Câmbio automático CVT e muito mais. A partir de R$ 79.990. com taxa zero e 100% da tabela Fipe no seu usado. Bacana, hein? Pô, bacana pra caramba. Então, amigão, não perca tempo, consulte condições e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan, Chuck! É isso aí, é Nissan! Chuck! É isso aí. Um abraço pra todo mundo aí, estamos terminando mais um estádio. Valeu! Quem ganhou o boné da Vista Aérea Estádio 97? Ela, Renata Lino do Nascimento. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Também quem ganhou a camiseta com apoio da TenteBeach.com.br. Ele, José Virgílio Evangelista. E a camisa do Bahia, presente da Umbro. Bahia. Camisa do Bahia vai para Paulo César Ribeiro Júnior. Beleza, tá aí os presentes. Um abraço pra vocês aí no Rio, Benjamin. Valeu. Mano, valeu. É, amanhã. É nóis. Amanhã. Amanhã o Mano Cover tá aqui pra falar da vitória do Tricolor. É. Será? Vai. Será? Vai. Vamos ver. Vai acabar o tabu hoje, velho. É, hoje é hora de enterrar o tabu. Veremos. Muito bem. Estádio volta amanhã, boa noite pra todo mundo. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt, por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra Gol, beba com moderação. Valeu, gente, boa noite, até mais, tchau. Freedom, som, informação e diversidade. Freedom começando no seu domingo aqui na Energia. Freedom, domingos, às 18h. A energia que te move aos domingos, no fim da tarde. Energia 97. A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Toco e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Hill. E mais, Turbo B do Snap com os grandes hits das pistas dos anos 90. Turbo B! Festa Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos já à venda nas lojas TenteBeat no ABC e Shopping Metrô Tatuapé. Também na Energia 97 na Embaixada Dance Music. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Energia 97. Turbovido Snap. Yeah, que legal. This is the code of Snap. Vereadora Nancy Tami. Para fazer o novo na política e fazer a diferença na vida das pessoas, a participação da mulher é fundamental. Existe uma mudança na sociedade, nas relações de trabalho, na educação, na estrutura das famílias, em todo lugar. Para realizar essas transformações, nós precisamos que mais mulheres venham para a política, para fazer diferente, com o nosso jeito e com a nossa voz. O Brasil precisa dessa nova política e ela só será possível com a nossa participação. PSDB, São Paulo. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97. Prefeita de Jarinu, Eliane Camargo. Nós mulheres somos a maioria do eleitorado brasileiro. Vereadora Sandra Tadeu. E será que as pessoas sabem o que isso significa? Presidente da Juventude Democratas de São Paulo, Vanessa Reis. De cada 10 pessoas eleitas, só uma é mulher. E por que não somos a maioria no parlamento se podemos fazer mais e diferente? Porque precisamos incentivar ainda mais a participação da mulher. E também dos jovens na política brasileira. Venha para o Democratas. Big Mac e Coca-Cola. Maravilhosos segredos feitos um para o outro. É uma mordida, um gole e você tipo... Uau! Let's go! Agora imagine a sensação se você pedir o Grand Big Mac. Vai ser ainda mais inexplicável. Grand Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar. Tarabapapá. Governador Geraldo Alckmin. Para vencer a crise, promover o desenvolvimento e gerar emprego, é preciso inovar. No estado de São Paulo, criamos um programa de parcerias público-privadas como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Serão 45 bilhões de reais em investimentos para construir rodovias, hospitais, moradias, saneamento e metrô. Isso é crescimento, geração de emprego e renda. Nosso compromisso com São Paulo e com você. PSDB São Paulo. Tem música. Música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia 97. Novo ensino médio. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir. Não preciso escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Deputado Federal Marcelo Aguiar. Vivemos a maior recessão da história do nosso país, mas o pior já passou. Aprovamos medidas necessárias. Deputado Federal Alexandre Leite. A inflação está controlada e os juros estão baixando. Deputado Federal Eli Correa Filho. Temos que manter a agenda de votação dos projetos importantes e continuar trabalhando pelo país. Deputado Federal Jorge Tadeu. Nós, do Democratas, reafirmamos o nosso compromisso com o Brasil. Democratas, o partido das novas ideias. A Energia 97 vai te levar para ver... Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97. Fique ligado. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo, começaram mais um Night Sessions, o melhor da House Music a partir de agora aqui na programação da Energia 97. Esquentando ainda mais sua noite aqui com o melhor da House, André Ponceiro nessa próxima hora. Sobe o som, tá no ar, hein? Fino da House Music. House Music. Night Sessions. We'll be right back. Posted on the wall.